Pode ir? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A ideia mesma de uma sociologia da filosofia pressupõe a consciência de que, embora exista um conceito geral de filosofia que permanece o mesmo ao longo de 2.400 anos, definido então, vamos dizer, por um certo núcleo de problemas filosóficos, a função social da filosofia muda conforme os tempos, conforme as distintas situações histórico-sociais, e isso afeta naturalmente o conteúdo das filosofias. De modo que, em grande parte dos casos, o termo mesmo filosofia se torna um pouco enganoso, porque se trata de, vamos dizer, atividades diferentes com finalidades diferentes. Na passagem, por exemplo, da... Se você compara a antiguidade grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, com o que se chama de filosofia a partir, digamos, do século XII, XIII, na Idade Média, a diferença é tão grande, que até usar a mesma palavra para designar as duas coisas parece um pouco enganoso. Nós não podemos esquecer que a filosofia surge com Sócrates como a simples reação de um indivíduo de intelecto privilegiado e de uma personalidade notável a uma situação social dada. Quer dizer, é uma resposta individual a uma situação real. Ela é somente isto no início. Sócrates não tem o objetivo de modificar a sociedade, de criar uma instituição, de criar uma profissão, coisíssima nenhuma. É simplesmente um grupo de amigos que está discutindo a situação na qual eles vivem. Essa é a situação, então, que, conforme expliquei antes, ela se equaciona nos termos de problemas morais, em primeiro lugar. Problemas morais e problemas da ordem política, em segundo lugar. Você vai ver que a maior parte das questões que Sócrates levanta dizem respeito ao bem, ao dever, à justiça, à moralidade, etc., etc. Então, a filosofia começa como filosofia moral, tá certo? Eu estou excluindo disso os chamados filósofos pré-socráticos, cuja atividade era mais informal ainda, porque eram indivíduos mais ou menos isolados que se perguntavam sobre a natureza em geral. A filosofia como atividade autoconsciente, isso é, com a consciência de que ela era uma nova forma de atividade intelectual e com a consciência de que ela colocava em questão a vida da comunidade como um todo, isso só aparece realmente com Sócrates, tá certo? Então, digamos, Sócrates é o fundador da filosofia tal como nós viemos a conhecê-la. Quando Platão funda a academia, é preciso ver que esta academia ainda não tem uma função definida na sociedade ateniense. Ela é apenas um grupo de aficionados, um grupo de pessoas que estão interessadas em conhecer determinadas coisas, sem que desse estudo deva resultar necessariamente, vamos dizer, a aquisição de um status profissional, o que não era o caso com o ensino da retórica pelos sofistas, onde aquele aprendizado ele visava claramente a preparar os jovens da classe aristocrática para o exercício de funções políticas. A academia platônica não tem esta função, embora possa acidentalmente desempenhá-la também. E o fato é que, longe de integrar os seus alunos, o seu próprio professor na comunidade existente, a academia conseguiu marginalizá-los de algum modo, porque a insatisfação com o estado de coisas em Atenas leva Platão a tentar ajudar um amigo dele a dar um golpe de estado numa cidade vizinha, e o golpe de estado fracassa, e Platão é preso e é recomprado como escravo pelos alunos, etc. Então, não há como você tentar encaixar a academia platônica dentro do esquema de poder. Quer dizer, não, que aquilo era a formação da classe dominante. Bom, os membros da academia eram geralmente pessoas da classe dominante, tá certo? Mas não era através da academia que eles abrir um caminho para o exercício das suas funções profissionais. A mesma coisa pode-se dizer com o Liceu Aristotélico, né? No entanto, quando se forma a Universidade Medieval, ela se forma, em primeiro lugar, pelo mesmo impulso que levou uma parte da classe alta ateniense a se interessar pela filosofia. Isso é, são pessoas que querem o conhecimento, são aficionados. Então, a universidade surge como um clube de aficionados que se reúnem e, então, contratam professores, que não tem nenhum professor no local, disponível no local, eles mandam vir e eles mesmos subsidiam aquilo, ou eles próprios ou as suas famílias. Inicialmente, também, isso não tem nenhuma finalidade de formação profissional. Então, este objetivo vem a se acrescentar depois à universidade, à medida que a universidade cresce e adquire uma certa relevância social, ela acaba se encaixando dentro do esquema da formação profissional e surgem, então, as faculdades de, eminentemente, medicina, direito e teologia, já abrindo o caminho para três funções sociais. Há uma segunda diferença em relação à situação grega, que em Atenas eram principalmente membros da aristocracia que procuravam este ensinamento. E já quando as universidades se constituem e adquirem um sentido de formação profissional, não é a aristocracia que vai para lá, mas justamente pessoas das classes baixas que, através da universidade, através da aquisição desse conhecimento especializado, abre então uma via de ascensão social. A aristocracia medieval, ao contrário da aristocracia grega, não tinha o menor interesse por conhecimento. Os estudos eram tidos em baixíssimo conceito, quer dizer, em geral a única atividade digna dos aristocratas era a guerra, quer dizer, é uma casta eminentemente militar, então o que os pais procuravam para os seus filhos era formá-los para uma carreira militar, ao passo que as carreiras de medicina, o direito, as funções civis eram para pessoas subordinadas, que apesar dos seus estudos continuavam subordinados, conseguiam subir socialmente, mas não penetravam na aristocracia. Isso quer dizer que um médico, um advogado, um juiz de direito, por mais que eles subissem, eles não seriam integrados na aristocracia. Uma segunda via de ascensão, onde você não tinha um topo, não tinha um limite, era a carreira eclesiástica, onde em princípio o sujeito poderia vir do nada e chegar até Papa, né? No mínimo um cardeal, uma coisa assim. Então, a universidade era, vamos dizer, um meio de ascensão social, mas não de integração propriamente na classe dominante. Quer dizer, as pessoas que tinham sucesso nessas carreiras continuavam numa função subordinada e dificilmente se veria nas universidades algum aristocrata. Então, enxergando a universidade medieval com olhos de quem conhece a universidade numa fase posterior, muita gente acredita que a função da universidade medieval era formar justamente a aristocracia, mas a aristocracia nunca ia lá, né? Então, em primeiro lugar, para você chegar à universidade, você precisaria ter cursado as escolas elementares, que essas escolas eram... havia dois tipos de escola, basicamente, que eram chamadas escolas catedrais e escolas monacais. As primeiras que eram anexas às catedrais e as segundas que eram anexas aos mosteiros, tá certo? E a maioria das pessoas que iam para lá, pessoas que tinham plano de se integrar no clero de algum modo, ou eram mulheres. Havia muitas mulheres nas escolas medievais. Essa é uma outra coisa que as pessoas ignoram hoje. Eles acreditam que o ensino era para mulheres ou para padres, não para os aristocratas, né? Então, isso quer dizer que clubes de aficionados que pagavam do seu próprio bolso todas as despesas, como vocês pagam aqui, quer dizer, vocês querem ter esta aula, vocês arrumam um jeito de vir para cá, já que não pode levar o professor para lá, vocês vêm para cá. Isso também acontecia na Europa, as pessoas se deslocavam de um lugar para outro, conforme o professor que elas queriam ouvir. Aos poucos, a universidade vai se definindo como um centro de formação profissional para trabalhos de, vamos dizer, de alto nível, mas que ainda assim continuavam subordinados. Não era um meio de acesso à classe dominante de maneira alguma, né? Então, na mesma medida, a universidade, ela vai, por assim dizer, se formalizando com o tempo. Quer dizer, criam-se regulamentos, quer dizer, na medida que você vai dar uma autorização para o exercício profissional, bom, alguma exigência tem que ter, e essa exigência que era puramente costumeira no início, aos poucos ela vai assumindo a forma de regulamentos, regulamentos explícitos. E a carreira universitária também, ela vai aos poucos adquirindo um formalismo legal cada vez maior, de modo que o sujeito que entrava, um professor que entrava na universidade, ele sabia quais são, vamos dizer, as etapas que ele ia percorrer até chegar ao cume da sua carreira universitária. E chegando ao cume da carreira universitária, ele ainda não era a classe dominante. Você vê aqui, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, no auge da sua fama, ele podia ser chamado para aconselhar os governantes, mas ele não tinha cargo algum, tá certo? Ele era apenas um convidado, chamava para almoçar e fazia uma pergunta, e isso era o máximo. Então, não era de maneira alguma um membro da classe dominante, embora ele sim fosse de origem aristocrática, mas de um outro país, quer dizer, ele sai da Itália a pé, né? Ele tinha tanto desejo de estudar que ele sai da Itália a pé e vai até Paris. Note bem que, contra a vontade da família, estudar não era para aristocratas. A família fez tudo para interrompê-lo. Então, a ideia de que a universidade medieval fosse, vamos dizer, um centro formador da aristocracia, que é uma ideia que eu já li em vários lugares no Brasil, as pessoas dizem isso, mas mostra a ignorância total, total, total do assunto. Outro dia mesmo apareceu mais um cara dizendo isso. Então as pessoas acreditam que naquela época o ensino era totalmente aristocrático e depois se democratizou. Falaram, não, é exatamente o contrário. Quer dizer, a universidade era um meio, vamos dizer, de democratizar as vias de acesso a uma situação melhor para as pessoas dotadas. Na medida que a universidade cresce e vai se formalizando, então, evidentemente, ela já não pode mais se sustentar só com a contribuição dos alunos. Então, mesmo porque os alunos vêm de vários lugares e às vezes chegam ali na universidade com a mão adiante e outra atrás. Então, o costume na época era que as famílias ricas da região subsidiavam aquilo de alguma maneira. Na medida em que isso acontece, é natural que a universidade então vá se formalizando e que ela vá adquirindo cada vez mais uma função político-social determinada, que ela não tinha no início. No início era em aberto, ela simplesmente, vamos dizer, o desejo de conhecimento que impelia as pessoas a procurar o ensino universitário, né? Então vão se perfilando as carreiras, os regulamentos, as hierarquias, etc, etc. E, na mesma medida, o ensino vai se formalizando e estabilizando. Quer dizer, você tem certas rotinas de ensino que têm que ser seguidas, tá certo? E que tanto o professor quanto o aluno têm que atender aquilo, tá certo? Então, as práticas de ensino se tornam mais uniformes e assim por diante. Na mesma medida que acontece isso, as universidades crescem, elas atraem muita gente do exterior, e esse pessoal que ia para a universidade ficava como assim, uma espécie de um enclave estrangeiro dentro da cidade. Vamos dizer, em cada universidade você tinha uns 70% de estrangeiros, né? Que não tinham nenhuma função a cumprir dentro daquela comunidade. Então, a universidade se torna um corpo estranho dentro das cidades. E naturalmente surgem conflitos, quer dizer, brigas, pancadarias eram frequentes e os estudantes naturalmente tinham a fama de arruaceiros, beberrões, essa coisa toda. Não que o fossem sempre, podia ser até estudantes aplicados, mas como não tinham nenhuma função na cidade, então, dentro da cidade, eles eram, ao mesmo tempo, eram pessoas protegidas, mas eram marginais também, de alguma maneira. Né? Então, isso quer dizer que, aos poucos, a universidade vai se tornando um centro de agitação também política. Quer dizer que das meras arruaças e bebedeiras vão surgindo, ao pouco, reivindicações territoriais ou reivindicações corporativas, vantagens para este ou para aquele, tá certo? Também entre os pretendentes a professores surgem várias competições. Inicialmente, por exemplo, a presença de monges na universidade não era permitida, era só o clero secular que podia, né? Ou leigos ou pessoas do clero secular que eram admitidos como professores, mas depois os monges começam a querer penetrar também, porque uma parte do ensino secundário, que hoje não é semanário secundário, mas na época não havia isso, primário, secundário, universitário, só tinha dois, né? Era um primário, secundário e universitário depois. Então, os monges eram responsáveis por grande parte do ensino que hoje não é semanário secundário, então já tendo uma função no ensino, é natural que depois eles pretendessem também entrar, vamos dizer, na classe alta da intelectualidade, que era um ensino universitário, e houve muita resistência, né, contra isso. Se você estudar a biografia de Santo Tomás de Aquino, de John Duns Scott, que eram pessoas vindas do meio monástico, você vê que o contraste de mentalidade entre eles e os professores universitários da época era um negócio terrível, porque o meio universitário não era dos mais, nessa época, do século XIII, você imagina com o prestígio, o poder adquirido por essa universidade, tá certo? Poder tão grande que às vezes, por exemplo, uma greve universitária paralisava uma cidade inteira. Quer dizer, às vezes eram 3 mil, 4 mil pessoas dentro de cidades relativamente pequenas. Então aquilo se torna, vamos dizer, uma fonte de poder político capaz de intimidar o governo local, tá certo? Principalmente porque os estudantes professores não faziam parte da classe governante, mas tinham um poder independente. Então, aquele meio de ascensão social se torna um motivo de desequilíbrio, né? E de conflitos. E, naturalmente, então, à medida que as universidades se estruturam formalmente e burocraticamente, é claro que surge, vamos dizer, a competição profissional, os grupos de pressão, o favorecimento mafioso, essa coisa toda. Então você tem, vamos dizer, um ambiente altamente corrupto, na verdade. E aqueles indivíduos que vinham do meio monástico, eles já tinham ali, às vezes, 15 ou 20 anos de disciplina monástica e eram pessoas santas, na verdade, né? Então, é claro que a presença deles nesse meio, ninguém os queria lá, porque sabia que eles iam querer moralizar a situação, e isso não convinha para ninguém. Então, inicialmente, os monges foram rejeitados. Surgiram situações horríveis. John Duns Scott foi várias vezes expulso da cidade, queriam matá-lo, então ele tinha que fugir para outra cidade, e assim por diante. Então, é claro que tudo isto se reflete no conteúdo da filosofia que se produzia, então. Porque já era uma filosofia voltada para o ensino universitário e que tinha que atender, então, em primeiro lugar, os regulamentos de ensino e as técnicas de ensino admitidas. E é justamente aí que surge, vamos dizer, o gênero literário característico dessa época, que são as sumas. Não é isso? Então, se vocês leram meu livro Filosofia Sem Verso, tem ali um capítulo sobre isto, mostrando como esse gênero surge em parte das próprias necessidades do ensino, quer dizer, você vai ter que graduar e serializar o ensino, vamos dizer, desde os princípios mais elementares até as últimas, as sondagens mais aprofundadas, tá certo? Então, isso significa que esses textos serão muito mais organizados do que tudo que havia antigamente. Você vê que, se você pegar as obras de Aristóteles, elas não são obras propriamente ditas, são apostilas, são notas que ele tomou para a aula, tá certo? E, no caso de Platão, então, é um gênero teatral. Os diálogos de Platão são peças de teatro, no fim das coisas. E Sócrates não escreve nada. Então, você vê que o gênero... Não havia um gênero literário filosófico na Grécia, tá certo? Mas, quando surgem, vamos dizer, os primeiros padres da Igreja, eles também não têm um gênero literário próprio, e quase tudo que eles escrevem é de natureza polêmica, quer dizer, é em resposta a objeções. Eles vão fazer a pregação oral, né, levando o Evangelho, e as pessoas levantam perguntas e objeções, e eles começam então a responder as objeções à medida que elas surgem. As objeções são as mais variadas possíveis, tá certo? Então você não tem, quando nós falamos da época patrística, não há nenhum gênero literário na época patrística, pode ser qualquer coisa, pode ser uma carta, um tratado, um ensaio, qualquer coisa, né? Mas, quando as universidades já estão organizadas e você já tem a rotina de ensino estabilizada, então isso se reflete nos gêneros literários. Então, as sumas, elas surgem, em parte, da necessidade de organizar os textos, de serializá-los conforme a gradação pedagógica da coisa, né? Do mais elementar para o mais profundo, tá certo? Ou dos primeiros princípios para os últimos detalhes. Surge em parte disso e surge, acredito eu, em parte da inspiração dada pelas catedrais, porque na época, antes de você ter as grandes sumas escolásticas, como a Suma de Santo Alberto, ou do próprio São Tomás de Aquino, você já tem catedrais bastante sofisticadas, bastante elaboradas arquitetonicamente. E o princípio das catedrais era você fazer um edifício que, por assim dizer, tirasse o indivíduo da terra e o levasse para o céu. Essa era a inspiração. Então, os edifícios tinham que ser altos. Tinham que ser altos e também tinham que dar a impressão de leveza e de luminosidade. Então, as paredes não podiam ser... As paredes tinham que ser interrompidas por janelas a todo momento. Então, você tinha vitrais enormes e era difícil manter tudo isso de pé. Então, eles criaram um sistema de arcos, em que de um arco aqui saía três... lançava três outros arcos, que, por sua vez, dividia de novo e de novo e de novo. E você vê esta divisão em três acaba, de algum modo, inspirando os autores das sumas, como quase que simultaneamente vai inspirar o Dante na construção da Divina Comédia, que é toda feita em tercetos, onde o verso do meio engancha com o primeiro verso do terceto seguinte e assim por diante. Então, é um sistema de ramificações, né? Então, eles começam a produzir esses manuais de ensino, que eram as sumas, também nessa base, vamos dizer, da ramificação, onde uma pergunta se divide em outras perguntas e outras e outras e outras e outras, até abarcar, vamos dizer, o conjunto das perguntas filosóficas possíveis na época. Então, isso significa que essa estruturação em gênero, ela não reflete o estilo pessoal dos filósofos. É um negócio padronizado. Tá certo? E as sumas eram feitas mais ou menos para se parecer umas com as outras, né? Como livros didáticos. Quer dizer, você não vai procurar muito a marca pessoal do autor num livro didático escrito de acordo com o regulamento do ministério. Pode até sobrar alguma coisa, mas não na estrutura. A estrutura é idêntica. Um outro detalhe aí é que, a esta altura, você já tinha uma documentação escrita enorme, né? Tanto, vamos dizer, da literatura cristã propriamente dita, que vinha desde os primeiros padres, desde o Evangelho dos primeiros padres, quanto, vamos dizer, do que tinha sido herdado da filosofia grega. E a primeira função, né, do ensino era ajudar o sujeito a assimilar esse material escrito. Então, quer dizer que a leitura, interpretação e explicação de texto era a atividade principal. Então, tudo isto produz o seguinte efeito: a interpretação desses textos gera problemas, gera dificuldades. Então, as dificuldades geram perguntas e objeções. Então, você ordenar essas perguntas e objeções e respondê-las, vamos dizer, em série, né, ordenadamente, era também uma preocupação bastante presente. E, naturalmente, isto faz com que se aprimore a arte da discussão. Porque se você tem teses opostas, tá certo? Então você vai ter que compará-las de algum modo. O que significa que tem duas artes que se aprimoram muito aí, que são a dialética e a lógica. Não a retórica, porque no meio universitário não se trata de persuadir ninguém de nada, mas chegar a uma compreensão profunda dos textos. Então, ao contrário, a arte retórica aí, ela declina. Porque a atividade propriamente política não existia. Né? Nós falamos de poder, chamamos poder político, mas a atividade que nós, a política como nós a conhecemos, quer dizer que a disputa pública de poder praticamente não existia. Isso é importante. Hoje nós acreditamos, vamos dizer, que a política é uma dimensão permanente do ser humano. Não é. Nós podemos, claro, podemos usar a palavra política para designar, por exemplo, as disputas dinásticas, né? ou até os conflitos entre nações. Mas a política, no sentido da disputa permanente e pública de poder, não existia. Então, evidentemente, a retórica, que é um instrumento fundamental da política, declinou, decaiu muito. Mas, ao mesmo tempo, você tinha dentro das universidades outro tipo de discussão, que não era uma discussão de persuasão política, mas era uma discussão de investigação da verdade. E para isso você tem, então, vamos dizer, as duas grandes técnicas, que uma é a técnica da prova, que é a lógica, e outra é a técnica da investigação e da confrontação de hipóteses, que é a dialética. E essas duas artes ou técnicas, elas se aprimoram de uma maneira extraordinária nesse período. Quer dizer, você, a coisa chega a requintes quase alucinantes. Quer dizer, as distinções finas que eles faziam de diferentes nuances de um conceito, de uma palavra, era uma coisa totalmente desconhecida. Quer dizer, você, aquelas discussões de Sócrates comparada com o que vem então na universidade medieval parece uma coisa de criança até, né? A dialética socrática, ela é primitiva em comparação com o que os escolásticos fizeram depois. Tanto que um cidadão comum é capaz de ler os diálogos de Platão, onde aparece Sócrates, mas para ler as sumas medievais, especialmente de John Duns Scott, não, você precisa de todo um treinamento, você precisa de um domínio técnico da coisa. Então, a filosofia na Idade Média era uma atividade de profissionais, uma atividade interna, altamente elaborada e que tinha que ser formalizada de acordo com protocolos já mais ou menos fixos. E isto é o que marca para nós toda a fisionomia da filosofia nessa época. Esta modalidade de ensino, ela continua vigente, vamos dizer, por muitos séculos, tá certo? Mas, ao longo do tempo, ela vai perder aquele seu impulso originário, quer dizer, os primeiros criadores de sumas, como Santo Alberto e Santo Tomás, o Dan Scott, são gênios assombrosos, mas depois, evidentemente, a coisa se rotiniza, né? E as pessoas simplesmente aprendem a imitar e continuam fazendo as mesmas coisas. Esse panorama é alterado não por algum fator interno do desenvolvimento da filosofia, das discussões filosóficas, mas por fatores totalmente externos. O primeiro é o advento da mentalidade revolucionária, que não tem absolutamente nada a ver com as universidades, que é uma coisa totalmente fora, e que começa a aparecer, em primeiro lugar, na Tchecoslováquia, onde um grupo de malucos acredita que pode apressar o juízo final e instaurar o reino de Cristo na Terra a ferro e fogo. Existem vários movimentos desse tipo. Alguns deles foram sufocados logo no início, mas outros cresceram ao ponto de atemorizar mesmo os reis, que mandavam exército e mais exércitos, os camaradas conseguiam derrotar os exércitos. Mais ainda, como eles formavam tropas, não de soldados profissionais, mas eles recrutavam gente entre os camponeses, entre os burgueses, gente que não tinha treinamento militar, eles tiveram que inventar novas técnicas guerreiras adaptadas à sua situação, técnicas que os exércitos profissionais não compreendiam. Então, os exércitos profissionais eram eminentemente cavalaria, e esse pessoal era infantaria. Tá certo? Então, é nessa época que eles inventam aqueles chussos, que abre uma fossa para um monte de chussos e vem a cavalaria e cai tudo ali e morrem todos. Né? Inventaram coisas desse tipo. E também é claro que eles se permitiam, eles não eram nobres, não estavam vinculados por nenhuma ética de cavalaria, podiam fazer qualquer sacanagem para vencer o adversário. E pior ainda, quando se formavam essas seitas, como eles acreditavam que viria o juízo final no dia seguinte, então as atividades econômicas já não tinham tanta importância, você lutar pela sua vida, pelo interesse da sua família seria pecaminoso, então você se juntava em grandes comunidades que não trabalhavam absolutamente, tá certo? Então elas viviam do quê? Do roubo, do assalto. Então isso quer dizer que assaltar os outros se tornou, né, uma atividade meritória que ia levar as pessoas para o céu mais rapidamente. E dessas revoltas é que surgirá depois a Reforma Protestante. Sem isto não teria havido Reforma Protestante. E várias explosões desse tipo foram criando um ambiente, vamos dizer, de insatisfação e de revolta geral, que vão culminar, então, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante também vem junto com, vamos dizer, a formação dos Estados Nacionais, tá certo? Onde os reis vão adquirindo uma autonomia em relação aos outros, em relação ao Império Romano, Sacro Império Romano, e se constituindo cada um como se fosse um pequeno imperador independente, favorecendo, então, vamos dizer, as línguas nacionais, a cultura nacional, a identidade nacional, essa coisa toda. E isto, é claro, que modifica todo o panorama. Então, a essa altura, as universidades já não eram as mesmas do século XII e XIII, mas já eram instituições bem grandes, poderosas, com muito prestígio, com uma identidade social determinada e com um poder de pressão extraordinário. Então, ela se torna também uma fonte de poder e prestígio. Então surge uma disputa entre, vamos dizer, a igreja era proprietária da maior parte das universidades, e surge uma disputa entre a igreja e os vários reis que também pretendem se apossar das universidades. E dessa disputa, que dura mais de 100 anos, a igreja, ela vence, ela mantém o seu controle das universidades. Então, automaticamente surge a ideia de criar uma outra classe intelectual fora da universidade, subsidiada, então, pelos reis, uma intelectualidade palaciana, por assim dizer, quase toda constituída de aristocratas. Então, quer dizer, que os aristocratas, que até uma certa época eram refratários ao estudo, ao ensino, de repente eles descobrem que isso pode ser importante e você tem, vamos dizer, uma epidemia de interesse filosófico-científico que se espalha pela classe nobre. Então, por um lado, surgem, vamos dizer, intelectuais independentes, que são eles próprios aristocratas, como Michel de Montaigne, por exemplo. Ele não precisa de ninguém, ele tem a sua fonte de subsistência, ele não é professor, ele simplesmente escreve as suas coisas e as publica, ou como o próprio René Descartes, que também não é professor, é apenas um senhor de terras, um militar. Então, muito da atividade desses indivíduos é desenvolvida nas cortes e para as cortes. O que significa que esses filósofos e cientistas, eles já não estão se dirigindo a um público de profissionais, tá certo? Mais a um público da corte. Então, príncipes, duques, princesas, rainhas, etc, etc. Então, eles já não podem falar naquela linguagem altamente técnica dos filósofos universitários. Ele tem que criar uma outra linguagem, de preferência na língua nacional, e uma coisa que seja acessível, vamos dizer, a pessoas que, evidentemente, não são totalmente iletradas, mas não são técnicos profissionais. Então, naturalmente, a velha arte da retórica, que tinha desaparecido, ela retorna com uma força extraordinária. Então, os livros, vamos, da retórica antiga de Quintiliano, eles são republicados e eles adquirem, de repente, uma autoridade tremenda nesses meios, né? De Quintiliano, assim como a lógica de Aristóteles era sagrada na universidade, a retórica de Quintiliano se torna sagrada para esses meios. Automaticamente você tem um florescimento extraordinário da arte literária, do teatro, as narrativas, a poesia, etc, etc. Tudo isso vem junto, né? Então, por um lado, você tem o surgimento desses intelectuais extra-universitários, mais ou menos independentes, porque eles têm os seus meios de sustento próprios, ou porque são sustentados pela corte. E também aí surge uma entidade muito peculiar, que é a Royal Society. A Royal Society não é uma universidade, ela é, não é como se fosse a Academia de Ciências, tá certo? Ela tem hoje, a Royal Society ainda existe, ela tem 1.600 membros. Ao longo da sua existência, ela foi fundada em 1660, salvo engano, ela teve 8.000 e poucos membros. Você só entra por convite, ninguém entra porque quer. Então é, por assim dizer, é elite científica, mas não só científica, porque em geral os reis também, reis e príncipes, são membros da Royal Society. E tem alguns membros estrangeiros convidados. Mas a Royal Society é uma entidade peculiar. Ela não se parece com a Academia Platônica, porque ela é um órgão do governo britânico. É um órgão da coroa. Então ela tem, vamos dizer, uma função de criar conhecimento e técnicas que sejam úteis ao governo. E ela não se parece com as universidades medievais, porque elas não são órgãos de ensino, ela não tem alunos, ela só tem, né, a elite científica, que a sua primeira função é a troca de informações, para permitir, então, vamos dizer, o progresso mais rápido do conhecimento. Mas isso aí surge de uma maneira um pouco estranha. Quando houve a reforma protestante na Inglaterra, a dissolução da autoridade romana naquele lugar, produz, não assim, o sucesso imediato do protestantismo, mas uma época de confusão, uma interface entre uma coisa e outra. E nessa interface, todas aquelas modalidades de conhecimento que eram desprezadas pela universidade na Idade Média, elas começam a voltar. Então, a cabala, a astrologia, a alquimia, etc., etc., todo o esoterismo, tá certo? Adquire, de repente, um relevo, um prestígio enorme nessa nova camada de intelectuais palacianos e dentro da própria Royal Society, que é fundada por um notório astrólogo e alquimista, que é Elias Ashmole. Né? Mais ainda, o interesse, sobretudo pela cabala, desperta no governo inglês uma ideia, isso aí no século XVI, eles ouviram dizer que um rei da Tchecoslováquia, Rodolfo II, tinha muito interesse por isso e tinha criado toda uma corte de astrólogos, cabalistas, alquimistas, etc., etc., como também tinha na Inglaterra. Então eles acharam que com base nisso se podia fazer uma aliança com eles contra o rei da Espanha, que era o representante maior da família Habsburgo e, portanto, do catolicismo, né? Então surge uma revolta de cabalistas e alquimistas contra a Igreja Católica. E para articular esse contato, a rainha contrata um astrólogo famosíssimo chamado John Dee e manda o John Dee para a Tchecoslováquia para articular isso aí. E acreditaram que seria possível, então, você implantar ali uma mescla de protestantismo e cabalismo, etc., através da força militar, mas se deram muito mal. Deram muito mal. Como John Dee fracassa na sua missão, ele cai em desgraça. E as gerações seguintes, que vêm mais ou menos com projetos igualmente cabalistas e astrológicos como o dele, tem que disfarçar um pouco, tá certo? Então, você verá que programas similares ao do John Dee aparecem na Royal Society, aparecem na obra de Francis Bacon, na obra de Isaac Newton, etc., etc. Porém, com cuidado, todos eles tinham o máximo cuidado de não mostrar nenhuma afinidade com John Dee. Eles não citam o nome de John Dee em parte alguma, porque isso os contaminaria. Tá certo? Mas, quando nós dizemos que a Royal Society surge como um órgão da elite científica, não era só uma elite científica, era uma elite cabalista. Essa é uma das origens da maçonaria. Né? Então, como esses sucessores e continuadores de John Dee, como o próprio Francis Bacon e Isaac Newton, não queriam comprometer a sua imagem com a do marginal condenado, contra o qual o rei James I escreveu todo um livro. O James era, ao contrário, ele era um protestante em sentido estrito, não cabalista. Ele odiava tudo isso e escreveu um livro de demonologia contra o John Dee. Quer dizer, você era o inimigo do rei. Então, estava lascado mesmo, né? Então, as pessoas que tinham ideias e projetos semelhantes a John Dee dão uma maquiada nesses projetos, mas que continuam substancialmente os mesmos, que é, vamos dizer, de uma nova ciência de inspiração cabalística, astrológica, esotérica, que deveria fazer concorrência à cultura cristã tradicional representada pela Igreja Católica. Esta é a origem da ciência moderna. A ciência moderna surge como esoterismo, né? Então, mas se os primeiros, os pioneiros disso, já tinham a certa preocupação de encobrir a coisa, para não parecer que eram herdeiros ou parceiros de John Dee, né? Esta ideia da cobertar e disfarçá-la se torna uma preocupação cada vez mais constante. Tanto que quando morre Isaac Newton, imediatamente toda a parte cabalística, alquímica da sua obra é escondida e se cria uma biografia, né, como se diz, branqueada ou higienizada, de Isaac Newton. Esta biografia é um modelo do que hoje se chama um cientista. Esta é a origem da noção moderna, da figura moderna do cientista. Então você vai ver que ao longo do tempo, esse fio, vamos dizer, de influência cabalística e esotérica continua até hoje. Né? Mas sempre camuflado, de algum modo. Então, você imagina que a partir daí, né, uma filosofia cabalística camuflada não pode falar claro, evidentemente. Né? Então, isso quer dizer que os textos filosóficos principais se tornam enormemente confusos. Um exemplo dessa confusão, vamos dizer, é o próprio Maquiavel. Se você ler o meu livro sobre Maquiavel, você vai ver que raramente a confusão humana chegou àquele ponto. E um exemplo característico desta confusão aparece no filósofo que se tornou historicamente o sinônimo da clareza e da racionalidade, que é René Descartes. Então, o Descartes como filósofo das ideias claras e distintas, ele é uma camuflagem. Ele simplesmente não existe. Ele é uma figura lendária, figura de lenda, que só existe para uso popular. Quando você penetra mesmo no estudo dos textos e da vida de René Descartes, você vê que a coisa é uma série de camuflagens tão confusa que eu não sei nem mesmo como o próprio René Descartes se orientava no meio disso. Então, René Descartes conseguiu, por exemplo, o seguinte prodígio. Ele teve um certo problema com a Casa Real da França, com uma disputa interna. Então ficou meio mal visto naqueles meios. Então ele vai para a Holanda, onde ele praticamente só convive com protestantes o tempo todo. Quer dizer que as pessoas com as quais ele dialoga e com as quais ele vai elaborando as suas ideias são praticamente todas protestantes. Ele tem um caso com uma empregada doméstica e nasce uma filha que ele batiza na igreja protestante. Ao mesmo tempo, onde professa em público ser um católico de estrita observância. E ele chega, como militar, a participar de dois exércitos, um protestante e um católico. Então isso quer dizer que esse indivíduo ele vivia numa fronteira perigosa. Tá certo? Quer dizer, ele não tinha clareza se ele era protestante ou católico. Tá certo? Então, é daí que surge a famosa dúvida cartesiana. Ele cria o método da dúvida, por quê? Porque ele vivia em dúvida. Né? Ele vivia, vamos dizer, numa zona de incerteza. A incerteza real que ele tinha acrescenta-se ainda a necessidade de encobrir parte da sua identidade conforme o lugar onde ele estivesse. Ele tinha que parecer protestante entre os protestantes e católico entre os católicos. E daí se desenvolve aquele lema que ele diz: eu caminho mascarado. E o outro lema: quem bem se escondeu, bem viveu. Então, se o cara adota esses dois lemas, então é óbvio que nenhuma palavra do que ele escreve expressa tudo o que ele pensa. Ele expressa um pedaço, conforme o que lhe convém no momento. Então, existe, por um lado, a dúvida real. Quer dizer, eu acredito que ele vivenciasse essa dúvida de maneira muito, muito sincera. E, por outro lado, existe a camuflagem. Então, você tem uma dubiedade em cima de outra. Você vê que esse cara não é fácil de você interpretar. e a insistência dele, quer dizer, na clareza e distinção das ideias, também é uma camuflagem, evidentemente. Então, bom, eu não vou me estender muito sobre Descartes, porque acabo de escrever um livro que vai ser publicado sobre isso aí. Mas a tese fundamental do livro é o seguinte. Em geral, os intérpretes de Descartes entenderam a filosofia dele como a fundação de um novo sistema de conhecimento, a partir da busca de uma certeza fundamental, e essa certeza é a do eu pensante. Quer dizer, eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou duvidando, portanto, o meu pensamento é, vamos dizer, o pino, é o eixo em torno do qual gira todo o conhecimento. E daí, a partir deste fundamento, segue-se a criação de todo um novo sistema das ciências. Acontece que no livro Meditações Metafísicas, ele, para expor o estado de dúvida, ele cria uma figura que é do gênio mau. Ele diz, vamos supor que todas as sensações que eu tenho, que tudo que eu perceba, será tudo invenção de um gênio mau que decidiu me enganar, me fazer de trouxa. Então, ele infunde ilusões na minha mente. E tudo que eu penso, então, é ilusão. Então, isso é a dúvida levada ao seu grau mais extremo. Bom, acontece o seguinte, acontece que uma dúvida assim, uma dúvida hiperbólica, ela é impossível. Ela é logicamente impossível. Você não pode ter dúvida sobre uma coisa se você não tem certeza sobre outra. Toda dúvida se baseia numa certeza anterior. Porque senão a dúvida recuaria e ela seria informulável. Então isso quer dizer que a dúvida hiperbólica cartesiana, a dúvida geral, ela só existe verbalmente, ela não é pensável. Isso é coisa importante. As pessoas realmente leem aquilo e acreditam que... Não, ele, de fato, ele fez a experiência da dúvida geral, se colocou em dúvida sobre tudo, sobre todas as coisas, e saiu procurando, então, a certeza no coração da dúvida mesmo. Né? Como também o ensino da filosofia é muito feito na base de textos, de interpretação de textos, e as pessoas no meio universitário gostam tanto de texto, que acredita até em Jacques Derrida, que isso aí tudo é texto. Então, você tem o suprassumo da erudição cartesiana é o livro do Marcel Guerroux, que se chama Descartes segundo a Ordem das Razões, onde ele pega, ele reconstrói as meditações metafísicas, não pela ordem em que está escrita, mas pela hierarquia dos argumentos. E é uma obra absolutamente magistral. Mas é tudo baseado no texto. Eu digo, muito bem. Mas acontece que antes de Descartes fazer o texto, isso é importante, ele pensou. O texto não surge sozinho. E ele declara, textualmente, que o que ele vai explicar nas meditações não é uma simples hipótese filosófica, mas uma experiência real que ele viveu. Então, eu quando li isso, mais de 40 anos atrás, eu disse, uai, mas se é uma experiência real, então ele está pedindo que nós repitamos a mesma experiência. Quer dizer, eu parti do princípio de que ele estaria falando no mesmo tom de Sócrates, quer dizer, eu tive certa experiência e eu estou apelando ao seu testemunho para que você refaça a experiência. Isso foi o que eu acreditei naquela época. Só que, quando eu tentei fazer a experiência, eu vi que não dava. Eu não conseguia ter a dúvida geral. Né? Mesmo a hipótese do gênio mau, se eu digo, não, tudo que está em volta de mim são ilusões. Eu digo, sim, mas essas ilusões têm de estar presentes. Né? Por exemplo, se em vez de eu ver vocês aqui, eu vejo um monte de pés de abacaxi. Né? E penso que tudo são pés de abacaxi falantes. Eu digo, sim, mas esses pés de abacaxi têm que estar presentes. Quer dizer, a presença deles à minha mente tem que ser absolutamente inquestionável, senão eles não podem me iludir. Então, eu digo, a dúvida hiperbólica não existe. Ela é impossível. Tentem vocês verão que toda dúvida que você gera sobre alguma coisa se baseia numa crença total que você tem em outra. Né? Porque, quer dizer, afinal de contas, eu estou vendo pés de abacaxi falantes ou não? E como é que o sujeito pode me infundir uma ilusão, né, se aquela forma que representa a ilusão não me é mostrada? E se ela própria, a presença dela mesma é duvidosa? Né? Então, por exemplo, você pode mentir para uma pessoa, mas você tem que dizer a mentira. Não é isso? Quer dizer, a mentira, enquanto tal, ela tem que ser real. Você mentiu de verdade. Tá certo? Então, falei, dúvida total não existe. Então, como é que ele diz isso? Vou colocar em dúvida tudo aquilo sobre o qual não posso ter certeza. Ele não fez isto. Ele apenas disse que fez. É? Então, isso quer dizer que a figura do gênio mau não expressa uma dúvida efetiva que ele tenha sobre tudo, mas expressa um temor, o temor do engano. Você não pode, logicamente, construir uma dúvida universal. Mas a sua alma, no plano dos sentimentos, pode ter um temor generalizado. Entende isso? Você não sabe exatamente do que você está com medo. Você sente que existe uma força demoníaca que está te cercando, tá certo? Eu digo, muito bem, a dúvida hiperbólica é impossível, mas o temor generalizado é possível. E Descartes tinha motivos para estar nesse temor generalizado, por quê? Porque ele vivia na insegurança. Aí, por um lado, a insegurança entre as duas fés religiosas. Né? Por outro lado, a insegurança de ser descoberto e denunciado e desmascarado. Quer dizer, o homem que se mascara não quer ser desmascarado. O sujeito que se esconde não quer ser descoberto. Não é isso? Então, essa dupla insegurança, por um lado a insegurança religiosa, por outro lado a insegurança pessoal real do homem que se esconde, bom, era normal que este homem tivesse, vamos dizer, um temor generalizado, em algum momento a sua segurança psicológica falhasse e ele se visse, por assim dizer, acossado por uma espécie de, não digo visão, mas uma antevisão demoníaca, uma impressão, vamos dizer, de uma atmosfera maligna que o cercava. Né? E este temor da atmosfera maligna aparece exatamente nos famosos três sonhos que ele teve na Alemanha, e que ele registrou num caderno, do qual sobraram duas versões, depois uma foi para na mão de Leibniz e outra na mão do seu primeiro biógrafo. Também na narrativa que ele oferece dos três sonhos, ele oferece a narrativa e ele próprio interpreta. Eu noto que a interpretação que ele dá para os sonhos não tem nada a ver com os sonhos. Não, é totalmente deslocado. Por exemplo, ele diz que no primeiro sonho tem um vento, onde ele sente uma força maligna, e este vento está empurrando para dentro da igreja, né? Para ele rezar dentro da igreja. Fala, mas que raio de influência maligna é essa que manda você fazer a coisa mais inocente do mundo, que é você entrar na igreja e rezar? Não é possível, tem alguma coisa errada aí. E daí ele, quando está sendo impelido na direção da igreja, ele vê uma pessoa que ele esqueceu de cumprimentar. Então ele volta para cumprimentar a pessoa. Então eu digo, olha, isso quer dizer que a sua obrigação de católica de ir lá rezar, ela é menos importante do que de cumprimentar a pessoa. Então você tem o respeito humano, se sobrepôs aí ao seu dever religioso, o qual você interpreta como algo que está sendo imposto para você por uma força demoníaca e não pelo próprio Deus. Quer dizer, a força demoníaca te impele à igreja, tá certo? E depois existe um elemento benéfico que te desvia da igreja para cumprimentar uma pessoa. Parece que a interpretação está invertida. Não é isso? E assim por diante. Então, a minha tese nesse livro é a seguinte: o gênio mau não é uma figura de linguagem que ele inventou apenas para expressar literariamente a dúvida hiperbólica. O gênio mal é o problema. Né? E esse problema, que ele interpreta como dúvida hiperbólica, não é uma dúvida hiperbólica, porque a dúvida hiperbólica é impossível, mas é um temor generalizado, é o temor do demônio. Não é isso? E a esse temor do demônio, ele responde com uma argumentação filosófica, toda furada, na verdade. É como se você quisesse... daí eu me lembrei da sequência do Inferno de Dante, quando Dante se encontra com o diabo e o diabo demonstra para ele uma destreza lógica extraordinária, e o Dante fica assustado, e o diabo pergunta para ele: ah, você não sabia, que também era lógico, né? Então eu falei: mas essa é a situação do Descartes. Ele está querendo enfrentar o demônio na base da discussão. Então, e com base nisso, ele cria o quê? Uma reforma inteira do conhecimento. Reforma inteira cuja base, vamos dizer, é uma impressão difusa, camuflada em dúvida filosófica. É? Então você vê que o elemento, vamos dizer, de engano e de camuflagem que se introduz nessa época da história é uma coisa que ainda não foi investigada a fundo. Mas em toda parte onde você procura entender o que se passou na época, você vê esse elemento, vamos dizer, da mentira, da camuflagem, do interesse oculto, e a criação, vamos dizer, de mitos populares, né? Como Descartes, como filósofo da clareza, ou Newton, como se fosse, vamos dizer, um físico moderno. Entendeu? Então, é claro que aí, quando nós usamos a palavra filosofia, falou: opa, peraí, a filosofia aí se misturou com outras coisas, né? E não é possível você estudar a história da filosofia só pela evolução dos debates, né? Porque a situação de discurso, que era muito clara no tempo de Sócrates, Platão, Aristóteles, e ainda era clara no tempo da Universidade Medieval, quer dizer, você sabia o que aquelas pessoas estavam querendo, tá certo? Então, só resta compreender o conteúdo do discurso, porque a situação não é um problema. De repente, a situação de discurso começa a ser um problema. Né? Então, neste período, já não se pode fazer uma coisa que se chama história da filosofia. Aí se requer realmente uma sociologia da filosofia. Está entendendo? Quer dizer que sem um estudo sociológico, tá certo? Dos vários interesses em jogo, dos grupos de pressão e dos sistemas de camuflagem, tá certo? Não se vai entender nada desse período. Isso não quer dizer que eu entenda esse período, porque o que eu coloquei nesse livro sobre Descartes, o que eu expliquei aqui ou ali, numa aula ou numa outra, é muito pouco. Na verdade, se você pensar assim, vamos dizer, a história da camuflagem nas origens da modernidade, isto é um tema para muitos historiadores, e que isto mal começou a ser arranhado. Por exemplo, vamos dizer, a própria história da influência cabalística, esotérica, etc., neste período, vamos dizer que ela começa a despertar entre os historiadores na década de 40 do século passado, quer dizer, decorridos 3 séculos. Aparece, por exemplo, os livros da Francis Yates, você conhece, né? O Iluminismo Rosa Cruz e outros, né? Como é? Sim. Este estudo, por sua vez, começa porque havia um milionário chamado Warburg, que percorreu tudo quanto era castelo, mosteiro, museu, comprou tudo quanto era manuscrito esotérico dessa época e juntou num instituto chamado Warburg, e daí contratou centenas de historiadores para começar a decifrar aquilo lá. Sendo que o próprio Warburg também está, a família Warburg também está metida em mil e uma camuflagem. Então, bom, nós temos que... Warburg, W-A-R-B-U-R-G, É a família que tinha na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que existe, eu não posso dizer uma história secreta, mas existe uma história mal contada. Né? Também, mais ou menos na mesma época, o economista, Sir John Maynard Keynes, ele entra num leilão que tem lá um monte de manuscritos de Isaac Newton, e ele compra tudo aquilo. E daí ele descobre que 90% da obra de Isaac Newton era só cabalismo, alquimia, etc, etc. E ele publica o primeiro trabalho sobre isso. Você veja, e eu acho que não foi na década, foi na década de 50 que ele publicou isso. Quer dizer, são 3 séculos de engano histórico. E eu acho que também existe um engano histórico em cima de Descartes. Eu acho que o meu livrinho, sem resolver o problema, ele pelo menos levanta a lebre. É claro que eu não tenho a condição de pesquisar isso pessoalmente, certo? Porque trabalho para muita gente, tá certo? Mas, pelo menos nós entendemos que a história desse período nós não estamos entendendo. E que o que nós chamamos de história da filosofia na modernidade pode ser um tecido de enganos absolutamente formidável, né? Do qual as pessoas encontram alívio criando estereótipos e se apegando a esses estereótipos, sobretudo na medida em que a preservação desses estereótipos representa um instrumento de autodefesa, vamos dizer, da modernidade. Por exemplo, toda a cultura anglo-saxônica é baseada nisto. Não toda, mas é a parte dominante, especial da escola analítica. Vamos dizer, a visão que eles têm, a visão idealizada que eles têm da ciência moderna, a visão absolutamente mítica, que é importante para a preservação de certas instituições. Ou seja, nós continuamos vivendo dentro dessa história. E isto vai sendo esclarecido de maneira muito lenta. Quer dizer, hoje você já tem uma imensa bibliografia sobre isto. Mas, de modo geral, o sistema das lendas, ele ainda continua vigente. Quer dizer, que o cidadão comum e a pessoa de cultura média e a massa estudantil, de modo geral, ainda acredita na narrativa oficial, né, de que se passou, por exemplo, de uma cultura baseada na revelação e na autoridade para uma cultura baseada na ciência, na observação, na lógica, etc, etc. Quando, de fato, não foi isso. É? Então, é claro que não podemos derrubar este edifício todo de mitos e lendas do dia para a noite, mas ele já está minado em muitos pedaços. Quer dizer, o número de estudos que existem que mostra que não foi absolutamente nada disso é muito grande, o que se reflete também, vamos dizer, por tabela, por assim dizer, no questionamento do estatuto epistemológico das próprias ciências. Então, isso quer dizer que à medida que se descobre o que se passou nesta época, isso retroage sobre o que nós pensamos da nossa própria época. Tá certo? E, vamos dizer, toda a ideia, vamos dizer, iluminista do Império da Razão, essa coisa toda, hoje, essa é uma ideia que já não se sustenta mais. Mas, se não foi isso que aconteceu, o que aconteceu exatamente também não sabemos. Tá certo? E acho que não vamos saber tão cedo. Então, nós estamos no meio de uma confusão, e um dos motivos, aliás, de eu dar este curso é incentivar as pessoas para que estudem este período, tá certo? Caso por caso, sem tentar resolver tudo de uma vez. Né? Então, a gente avança um pouquinho, tenta entender o que aconteceu com Maquiavel, o que aconteceu com Descartes, o que aconteceu com Newton. Newton, só o Newton, é um problema para uma vida inteira. Né? Quer dizer, até hoje, não se sabe exatamente o que fazer com Isaac Newton. Né? Por exemplo, tem uma biografia de Newton muito famosa que se chama The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. Ele diz, mas como o último, se você vê ainda no período do iluminismo, que já é mais de um século depois, no tempo da filosofia que precede a Revolução Francesa, vamos dizer, a promiscuidade entre o pensamento filosófico e as escolas esotéricas e sociedades secretas é um negócio terrível. Ele não foi o último, né? Ele pode ter sido o último dos antigos feiticeiros, mas surgem muitos feiticeiros. Uma outra coisa, as relações que há entre o esoterismo, o ocultismo e o nascimento do movimento socialista, que em parte o James Billington escavou um pouco no livro Fire in the Minds of Men. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, nós não entendemos a história da filosofia moderna e não vamos entender tão cedo, porque o que nós realmente aprendemos dela é apenas uma sequência de estereótipos. Ou então, vamos dizer, o conhecimento de doutrinas sem a sondagem, vamos dizer, das experiências reais que estavam por baixo. Então, por exemplo, Immanuel Kant começa a sua carreira com um livro contra Immanuel Swedenborg. Swedenborg era um tipo extraordinário, viveu na Suécia, ele primeiro fez um sucesso enorme como escritor e poeta. Daí cansou daquilo e decidiu fazer uma carreira científica, carreira na ciência e na tecnologia. Fez uma série de descobertas extraordinárias e, vamos dizer, na engenharia ele chegou a um prodígio de conseguir transportar por terra toda a frota sueca, de um mar para outro. Né? Um gênio, assombroso. Daí quando ele tinha 50 anos, ele falou, cansei disso, agora vou fazer outra coisa. Daí ele virou um místico, começou a ter visões do céu e do inferno e escreveu uma série de livros que fizeram um sucesso extraordinário. E o Kant, então, ele lê essa obra mística do Swedenborg e se revolta, escreve um livro chamado Sonhos de um Visionário, tentando desmoralizar o Swedenborg. Porém, quando você vai ver a obra posterior do Kant, tem toda a influência do Swedenborg, está lá. Eu digo, então ele está fazendo com o Swedenborg o que Bacon e Newton fizeram com o John Dee. Quer dizer, você aprende com ele, mas você... Né? É como no século XX também, você vê, quando está na Romênia, eu conheci muitos filósofos, intelectuais, professores universitários, que tinham sido alunos do Mircea Eliade. E o Mircea Eliade dizia para eles o seguinte, você estude todos os livros do René Guénon, mas não os cite jamais. Assim. Né? Porque se você citar, você deixa de ser uma figura do mundo acadêmico, você passa a ser um esotérico. Então você caiu socialmente. Né? Então o Kant fez com o Swedenborg o que esse pessoal da Romênia, o Mircea Eliade, fazia com o René Guénon e o que Francis Bacon fazia com John Dee. Quer dizer, esta coisa de você se inspirar no esoterismo, ocultismo e ocultá-lo ao mesmo tempo, então você já tem uma dupla ocultação. Né? E a experiência me ensina que quando você vive uma situação que, onde assim, o temor se espalha por tudo quanto é lado, suspeita, parece que tem um diabo solto, né? São trevas, etc. É porque alguém mentiu. Na hora que você conta a história, puf, tudo desaparece. Né? E eu acho que isso deve se funcionar na história também. Quer dizer, você tem os elementos demoníacos presentes na história moderna, são óbvios. Quando você vê a sequência de guerras, revoluções, genocídios, né? Miséria em nível jamais conhecido por civilizações primitivas, né? É de bom, tem alguma coisa errada no ar. Então, é provavelmente porque a história foi mal contada. E ela foi mal contada porque as pessoas não queriam contar. Tá certo? Então, você veja, isto coloca em questão, vamos dizer, a própria natureza da vocação filosófica. Porque se a vocação filosófica é como expressa o Erich Wergelin, o indivíduo que busca a ordem na sua alma para daí iluminar a ordem da sociedade, a ordem do mundo na medida do possível, não é isso? Como é que essas pessoas estão procurando a ordem na alma mediante uma ocultação, que pode ser inclusive uma ocultação interna, ele mentindo para si mesmo? Se o próprio sujeito não quer saber quem ele é, tá certo? Ou se ele acredita que é possível você criar uma imagem, controlar, administrar essa imagem publicamente e ter pleno controle do que as pessoas pensam a seu respeito, quando é tudo mentira. É? Então, ora, todos nós já fomos crianças e todos nós já inventamos mentiras. É? Então, uma vez eu inventei uma mentira de que havia um túnel que ia desde o fundo da minha casa até a Praça da Sé. Tá certo? E contei para muitas pessoas acreditar. Mas eu não consegui manter aquilo por 2 semanas. Tá entendendo? Então, todos nós temos essa experiência. E você vê que, para manter uma mentira, você tem que inventar outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Não é fácil, é? Não é isso? Então, o Dr. Miller, quando chegava um sujeito com uma bela de uma neurose, né, ele dizia, mas você é um gênio, né, que para inventar uma mentira desse tamanho não é qualquer um. E ele definia a mentira com a neurose como a mentira esquecida na qual você ainda acredita. Porque você não lembra mais como começou a mentira. Então, vamos dizer, esse aspecto de insanidade que tem a história moderna, né, que tantos e tantos e tantos gênios da psicologia e da psiquiatria tentaram explicar, mas é a doença da humanidade. Você vê que Arthur Kessler, que não era um psicólogo de profissão, mas era um homem de excelente formação científica, ele escreveu vários livros sobre isso. Quer dizer, a humanidade tem uma doença, tem um problema constitutivo qualquer, deve ser no cérebro, né? E ele tanto estudou isso que acabou se matando. Então, e muitos outros, né? Victor Frankl, Jung, o próprio Freud, a doença da civilização, o mal-estar na civilização. Todos os grandes psicólogos sabem que tem alguma coisa errada, tá certo? Mas essa coisa errada é com a humanidade ou é com a modernidade apenas? Né? E talvez não seja um problema tão estrutural. Claro, um problema estrutural existe, que a Igreja Católica chama do pecado original. Mas você não vê este aspecto de insanidade generalizada que aparece, pelo menos no século XX? Né? Governos que matam 70 milhões de pessoas em tempo de paz, a sua própria população não é a população inimiga? Né? Pessoas absolutamente desarmadas, inofensivas. Como isto? É uma coisa que Átila, o Huno, Gengis Khan ficariam horrorizados perante uma coisa dessa. Isso aconteceu? Então, é porque tem alguma coisa errada e toda esta fase da história, né, ela se constrói, vamos dizer, em cima de estereótipos e mitos cujo efeito não é aquele que os seus inventores planejaram. Porque uma mentira depois se soma a outra, que você não planejou, e no fim ninguém entende mais nada. Então, é isso. A história da modernidade, para mim, é um saco de gatos. E eu não vejo outra maneira de solucionar esse problema senão investigando exatamente qual é o encaixe social de cada uma dessas filosofias e que outras finalidades, além da filosófica, elas procuravam atender. Finalidades que podem ser, vamos dizer, desde finalidades políticas, de finalidade de poder político, até mera compensação de neurose pessoal. Tá certo? Então, eu estou colocando aqui o problema, confessando que eu não posso resolvê-lo pessoalmente. Isso é coisa para muita gente, né? Mas uma geração de, vamos dizer, de intelectuais alertados para isso podem se interessar por investigar cada um desses casos. Não é isso? Então, muito bem, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Perguntas. Então, tudo bem. Então vamos lá, tem perguntas? Então, professor, o século XX foi uma época de muitas guerras, né, mortes, um estado mental que as pessoas tentam entender, né, o porquê. E aí, então, você disse que isso pode ter começado no século XIII, né? E qual foi o motivo assim, que levou, digamos, essas pessoas que você citou a começar a mentir e a tentar criar poses aqui e ali para se manter? Qual foi o motivo que levou elas a fazer isso? Talvez você falou isso na aula, mas eu não peguei direito. Olha, antes de você explicar um fenômeno, você precisa conhecê-lo, você precisa ter a descrição exata. Eu não tenho nenhuma explicação. Mas eu sei que, se você compara, por exemplo, o ambiente filosófico da antiguidade e até o século XIII, com o que veio depois, você passa de uma total translucidez para uma obscuridade, uma confusão medonha. Né? Quer dizer, você não tem... não há dúvidas sobre o que Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles estavam querendo. Os objetivos são bastante claros, são explícitos. Você entende nitidamente a motivação das pessoas, assim como no ambiente da universidade medieval, com todos os conflitos de interesse profissional que tinha, ainda os objetivos são nítidos. Ninguém está mentindo quanto ao que deseja. Por exemplo, quando surge... O conflito entre o clero secular e os monges, bom, são posições nítidas, quer dizer, são interesses de grupos que se confrontam de maneira explícita. Porém, a partir de um certo momento, quer dizer, sobretudo com a difusão dessas sociedades esotéricas e grupos esotéricos, aí já começa a mentira. Quer dizer, por que o sujeito que pertence a uma sociedade secreta, ele mente? Porque a sociedade é secreta. Então, mesmo que ele não queira, ele vai acabar mentindo. Então, a presença deste elemento secreto na história vai aumentando. Tá certo? E vai chegar ao auge, no século XX, onde o serviço secreto dos governos estende as suas funções de maneira ilimitada. Você veja, por exemplo, os Estados Unidos, até a Segunda Guerra, eles não tinham sequer um serviço secreto permanente no exterior. Quando funda depois a OSS, que depois vira a CIA, isso foi fundado na guerra. Quer dizer, não era necessário ter isso. Quer dizer, o governo americano não achava necessário ter espiões permanentes nos outros governos, só em situações... dramática, de guerra, tal. Então, sim, comecei. Se apelava a isso. Né? Mas fenômenos como a KGB, por exemplo, que é, ao mesmo tempo, um serviço secreto, e ela é o verdadeiro governo, que ela controla tudo, controla o movimento editorial, a educação, a saúde pública, etc., está em toda parte. Mas o que é isto? E como é que isto poderia surgir se você não tivesse já, vamos dizer, um antecedentes desse elemento de secretude que vai aumentando, aumentando, aumentando. Na medida que aumenta o segredo, aumenta a mentira. Você vê o famoso discurso do John Kennedy contra as sociedades secretas? Tem no YouTube. Ele disse que essa é a pior coisa que existe. A base de qualquer sociedade secreta ou semi-secreta é a mentira. A partir da hora que isso começa a penetrar na sociedade, vira o caos, porque você surge, tem a sociedade secreta dentro da sociedade secreta, e outra dentro, e outra dentro, ninguém mais controla o negócio. Quando você vê o famoso livro do John Robinson, que se chama Proofs of a Conspiracy, ele é um maçom, que escreve dando ciência da infiltração de uma outra sociedade secreta dentro da maçonaria. E ele leva isso para o George Washington, que era maçom também, e o George Washington diz, bom, espero que isso não esteja acontecendo aqui, que seja só na Europa, mas quem é que vai saber? Quer dizer, aí se rompe completamente todo o vínculo de lealdade. E, quer dizer, o que, que é a sociedade humana sem o mínimo de lealdade? Você vê aqui, nos Estados Unidos existe um filósofo chamado Josiah Royce, que escreveu The Philosophy of Loyalism, a filosofia do lealismo, da lealdade, tá certo? Onde ele vai mostrar que, no fim das contas, toda a estrutura social se baseia na lealdade. Quer dizer, basta a introdução de um elemento secreto que já bagunça tudo. Né? Você não, realmente você não vê isso na Antiguidade e nem na Idade Média. Isso é característica da modernidade. Agora, para rastrear isso aí, como é que começou? Né? Digo, bom, a gente tem algumas indicações. Quando você, por exemplo, quando você vê nesse período de elisabetano, as conspirações de escala internacional já tinham se tornado hábito, né? Todo mundo conspirando contra todo mundo, portanto todo mundo mentindo, e entra um filósofo no meio e você pensa que ele está desempenhando a mesma função que Platão, Aristóteles ou John Duns Scott. Não, é uma coisa completamente diferente. Então eu acho, por exemplo, a filosofia de René Descartes não pode ser compreendida assim apenas pelo sentido explícito das suas doutrinas. Se ele mesmo diz que ele está mascarando e camuflando, fala, bom, então, ou nós consentimos em ser manipulados por ele, ou nós temos que descobrir qual é o truque, o que, é que ele está escondendo, afinal, daí entenderemos o que ele quer. Desde esses primeiros fenômenos desse tipo, como essa conspiração desses cabalistas e alquimistas, John Dee e outros, até o advento de coisas como Gestapo, KGB, CIA, etc, etc. Opa, o caminho foi longo. Os mistérios antigos, as palavras agora, não tinha sentimento secretivo? Sim, mas não conspirativo nesse sentido. Pode ter, claro que pode ter, mas você não observa isto na origem da filosofia. Você não vê nem Sócrates, nem Platão e nem Aristóteles. Você nada, não aparece absolutamente nada. Quer dizer, o objetivo é declarado, não é isso? As motivações são perfeitamente compreensíveis e você também não vê isso na Universidade da Idade Média. Pode ser que antes disso houvesse muito elemento secreto, tá certo? Mas sobrou pouco, né, na origem da filosofia. Espera aí. Nesse conceito de sociedade secreta baseada na mentira, a maçonaria cabe nesse conceito? Qual das maçonarias? Tem muitas maçonarias dentro das maçonarias. Estou falando, isso é um saco de gato. Eu estou acabando de contar para você, do John Robinson. Isso aí foi no começo do século XIX. Quer dizer, no começo do século XIX já havia uma outra maçonaria dentro da maçonaria, os caras estavam alertando o próprio presidente da República quanto a isso. Você imagina o que se desenrolou depois? Eu acho que o pessoal que vive falando sobre maçonarias, bom, você não tem ideia da complexidade do problema. O senhor vem, por exemplo, com, vamos dizer, um decreto papal. Diz, bom, o Papa condenou a maçonaria. Diz, muito bem, mas de que maçonaria está falando? Hã? Quer dizer, a Igreja é contra as sociedades secretas de modo geral. Mas, quais são as relações, por exemplo, do Vaticano com a Ordem de Malta? Em que medida a Ordem de Malta participa de um certo elemento de secretude? Também não sabemos. É? A Igreja condena a maçonaria, mas tem 80 cardeais na loja maçônica P2. Está tudo misturado. Sobretudo no Brasil, esteve sempre misturado. Né? Quer dizer, a promiscuidade entre o alto clero e a maçonaria no Brasil é uma coisa tradicional. pior ainda. Você vê aqui o pouco de espaço que a Igreja obteve para agir no Brasil, veio depois da República, porque os dois imperadores eram anticatólicos, né? Então, durante toda a duração do Império, a Igreja foi estrangulada, praticamente. Então, no tempo da República, uma parte da maçonaria se revolta contra o governo, e essa parte fica aliada à Igreja. A Igreja, então, apoia o governo da República, e daí, depois, na República, ela tem um espaço para respirar, já pode abrir escola, abrir mosteiro, etc., etc. Quer dizer, aí também as coisas são muito, muito confusas. Dentro da própria história da Igreja, no século XX, a história do Concílio Vaticano II também parece aquelas bonequinhas russas, tem uma boneca dentro da outra boneca, dentro da outra boneca. Você não sabe direito quem é quem. Então, o nosso esforço tem que ser assim: nós queremos compreender o que aconteceu, né? Nós não estamos aqui para levantar bandeira, para falar mal de ninguém, a não ser, a gente só pode falar mal de uma coisa, a estupidez pode falar, né? O que é estúpido ou o que é flagrantemente monstruoso e criminoso, nós podemos ser contra, é claro, tá certo? Você não vai fazer um discurso a favor da KGB ou da Gestapo, você não vai fazer aqui, né? Mas, tirando essas coisas que são demasiado óbvias, nós queremos entender o que se passou. Se você tem 4 séculos de história, vamos dizer, recheada de estereótipo, de mentira, de falsificação, então nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Eu acho que se nós conseguimos esclarecer a história da intelectualidade nesses 4 séculos, bom, a gente vai se orientar um pouco melhor, né? Então, eu acredito realmente que todos os movimentos históricos começam na intelectualidade, né? Então, eu não acredito que as massas anônimas sejam autoras da sua própria história. Não, isso nunca acontece. Isso é impossibilidade total, né? Isso é a mesma coisa que dizer, ó, todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo e depois um sujeito descobriu. É sempre o contrário. Um cara descobre e depois os outros ficam sabendo, né? Então, isso aí até no reino animal é assim. Quando um macaco descobre um novo depósito de banana, é só ele que vai lá. Depois ele conta para os outros e os outros acabam indo também, né? Agora, dizer, não, todo mundo descobriu ao mesmo tempo e só tinha um idiota que não sabia. Eu falei, não é possível, né? Então, quer dizer, a intelectualidade, ela tem realmente a iniciativa. Só que a iniciativa é de longo prazo. Quer dizer, não é um poder de decisão imediato. Mas é o poder de dirigir sutilmente o curso dos acontecimentos. Então, se esclarecer a história da intelectualidade, o resto se esclarece quase que automaticamente. Porém, é justamente a história da intelectualidade que está repleta, vamos dizer, de camuflagens, ocultações, mentiras, etc., etc. Isso, vamos dizer, esse é o problema mais sério para a historiografia das próximas décadas. Por exemplo, quando você vê um esforço gigantesco como esse do Erich Voegelin ou Norman Cohn para explicar as origens da mentalidade revolucionária, eles não chegam nem a arranhar a superfície da coisa. Porque eles estão baseados na ideia, vamos dizer, de uma influência intelectual direta, por assim dizer, né? Por exemplo, a origem de uma ideologia. Eu digo, tudo que tem por baixo da origem de uma ideologia é um negócio tão complexo. Diga. Professor Olavo, eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas, mas eu vou tentar sintetizá-las aqui. A primeira pode parecer um pouco estranha a princípio, Mas o senhor falou do mago e ocultista John Dee e também do Elias Ashmole, o antiquário, que foi um dos responsáveis pela fundação da Royal Society e também pela, na verdade, pela, no caso do John Dee, por cunhar o próprio termo British Empire, salvo engano, como assessor, advisor da Rainha Elizabeth. O que eu perguntaria, assim, ficaria no plano um pouco do sobrenatural, restritamente, né? Falando de modo restrito, né? O senhor, já que falou de cabala, de algumas artes mágicas que eram praticadas por esses indivíduos, o senhor acha que poderia haver algum tipo de influência dessas práticas, por exemplo, no resultado da disputa travada entre a Inglaterra e a Espanha, quando da derrota da invencível armada do Felipe II, porque esse foi um episódio marcante na história mundial recente. E outra pergunta é com relação mais especificamente, diz mais especificamente ao papel do Ashmole, porque, ao que me parece, ele veio historicamente após o que o John Dee havia desempenhado, após a queda do John Dee na Inglaterra, porque ele migrou, me parece que para a Polônia, foi expulso de vários países, acabou morrendo no continente, ou melhor, voltou à Inglaterra, morreu pobre lá, a biblioteca dele foi depredada, ele foi abandonado por todo mundo, e por fim abandonado pela própria rainha, que cortou, após a sua morte, o seu sucessor cortou a pensão que era dada a ele. Aí, o fato é o seguinte, me parece que o Elias Ashmole, ele teve um papel fundamental na fundação da moderna maçonaria inglesa, que foi criada a partir da junção de diversas lojas que já existiam, principalmente na Escócia, até mesmo na Inglaterra, mas isso se deu no século, em meados do século XVII, início do século XVII, quando foi fundada a linha de lojas de Londres. Só que o John Dee, ele era um expoente do século anterior, do século XVI. Aí eu me pergunto também, né, dentro disso, se não são momentos diferentes, porque me parece que o Elias Ashmole foi um sobrevivente do grupo do rei Charles, que havia sido decapitado antes da gloriosa do Cromwell, né? Então havia até um componente político, a necessidade. Isso é uma das teorias que explica o advento da maçonaria moderna. Havia uma necessidade de criar uma organização secreta naquele momento, né? Inclusive há quem atribua essa maçonaria moderna, eu digo mais recente, a necessidade de criar um grupo político que fosse capaz de lutar ocultamente do lado dos realistas na Inglaterra, né? Então eu queria saber qual a opinião do senhor. Outra coisa, uma questão também que me chama a atenção é que existem dois momentos, né? A prevalência desse ocultismo e do esoterismo, astrologia, alquimia, cabala na Europa, ela foi mais importante num período mais precoce do mundo moderno, que foi o período que a gente hoje chama de Renascimento, período inicial. Mas no segundo período do Iluminismo, essas mesmas artes tornaram a ser banidas do campo do conhecimento oficial e passaram a ser estigmatizadas de novo, né? Eu queria saber qual a sua compreensão sobre a distinção entre esses dois momentos históricos. Basicamente é isso. Bom, toda esta onda ocultista, ela não desaparece no período do Iluminismo, ela está lá presente e atuante, só que foi varrida para baixo do tapete. Então é a ocultação da ocultação, né? Mas isso faz parte da dialética do oculto. Você esconde uma vez, depois você tem que esconder a ocultação e assim por diante. Então, é isto mesmo que é a raiz da confusão toda. Porque você vê, o Ashmole, o programa dele não era muito diferente do John Dee, mas não podia citar o John Dee porque ele tinha caído em desgraça. Assim como, vamos dizer, o programa do Michel Liade era o programa do René Guénon, só que ele não podia citar. Não é isso? E quando você vê hoje, depois, vamos dizer, com a vinda das sociedades esotéricas islâmicas para o Ocidente, exercendo uma influência monstruosamente poderosa, tá certo? Em cima de primeiros ministros, de presidentes, de reis, etc, etc, que é uma coisa também da qual ninguém fala, embora não é totalmente secreta, é apenas discreta, não é isso? Então, essa coisa do príncipe Charles foi discípulo de um sheik islâmico, né? E isso aí, vamos dizer, eu cheguei ao conhecimento disso na década de 80, até que isso começasse a aparecer, transparecer, mas em atitudes públicas do príncipe Charles de proteção ao Islã, decorreram 20 anos. Como é que você vai entender a história sem isto? Não dá para entender. Também, vamos dizer, é claro que quando você tenta desenterrar o que aconteceu ali, não, às vezes a coisa fica mais confusa ainda, porque os depoimentos que você obtém, muitos são mentirosos, outros são puras invencionices. Em suma, toda a história moderna é de um período de obscuridade monstruosa. E essa obscuridade, sem dúvida, ela está na raiz de toda a loucura do século XX. Agora, se nós continuamos acreditando que nós vivemos numa época de trevas, depois passamos para a época da razão e das luzes, fala você aí que você não vai entender nada mesmo. Porque o que os caras estão chamando de época da razão e das luzes é a época de maior ocultação, de maior florescimento do ocultismo, das artes mágicas, etc., etc., de florescimento, vamos dizer, da mentira sistemática como instrumento fundamental da engenharia política, como é até hoje. Mas se você pensar, olha, no meio desta confusão toda, as pessoas que têm poder de decisão na mão, elas têm a compreensão clara do processo? Fala, também não. É por isso que eu não acredito no negócio do governo secreto. Tem lá 10 pessoas que estão sabendo de tudo, não deixam ninguém saber de nada e governam, né, fazem o que quiserem. Eu digo, não. Se fosse assim, seria tudo muito fácil, mas eles também não entendem. Né? Então, por exemplo, sei lá, a Casa Real Britânica, ela tem os seus planos de como integrar os muçulmanos, etc. Mas os muçulmanos também têm planos de como integrar e engolir a Casa Real Britânica. Né? Quando você vê, por exemplo, toda esta elite bancária ocidental favorecendo o ingresso dos muçulmanos, bom, eles têm algum plano com isso. Eu digo, mas os muçulmanos não têm nenhum plano? É o negócio do Garrincha, você avisou o outro time? Então o que você tem, mas é uma rede de planos não muito esclarecidos, né, de cuja confrontação nós padecemos o resultado sem saber de onde veio, mas os agentes também não sabem, não têm o controle claro da situação. Quer dizer, é mesmo que dizer, a obscuridade, as trevas baixaram sobre o universo histórico, né? Ver só o fenômeno, esse fenômeno monstruoso chamado KGB, que tinha, dentro da União Soviética, tinha 700 mil funcionários. Mas, no mínimo, 10 milhões de agentes espalhados pelo mundo. Aonde começa e onde termina a ação desta coisa? Ninguém sabe, eles também não sabem. Será que tem alguém dentro da KGB que sabe tudo o que eles estão fazendo? Não, também não sabe. Então, você vê, a base da sociedade humana é o amor ao próximo, o que implica, então, lealdade, sinceridade, um mínimo indispensável. Esse mínimo está falhando faz muito tempo. Quando você vê o efeito que tudo isso teve no Brasil, porque o Brasil ele só existe a partir da modernidade, quer dizer, ele já se forma dentro dessa atmosfera, tá certo? Ainda, o que ele recebeu de aporte da civilização anterior, da civilização cristã, é muito tênue, é muito ralo, tá certo? Então, isso quer dizer que todos estes hábitos mentais da modernidade, eles são a civilização brasileira. Né? Não há mais nada ali. Aqui nos Estados Unidos, você ainda pega, vamos dizer, um resíduo de conflito. Por um lado, você tem essa coisa ocultista, mágica, mas você tem uma ortodoxia protestante. A Bíblia que os caras lêem é a Bíblia do Rei James, né? Então, Isso não tinha nada de ocultista. Então você tem as duas coisas aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil você não tem. É? No Brasil você tem um clero maçônico, você vê que todo mundo tem dupla identidade. É isso? Então quer dizer que a mentira e a ocultação são o normal no Brasil. Então quando você vê um fenômeno como mensalão e a absoluta impossibilidade de punir os caras, digo, bom, isto é a normal da sociedade brasileira. Isso quer dizer que nós, no terceiro mundo, nós sofremos o impacto disso de uma maneira muito mais brutal do que o impacto que isso tem no seu próprio lugar de origem. Porque ali você tem uma série de defesas e de anticorpos, por assim dizer, que no Brasil não tem. No Brasil é como, sei lá, uma menininha que começou a ser corrompida aos 5 anos de idade. Aos 5 anos já botaram no bordel e pronto. Quando ela cresce, ela já está com 40 anos. Quando é que ela vai desconfiar que aconteceu alguma coisa errada? A vida dela é isso. Quer dizer, nós como vítimas preferenciais desse processo, vamos dizer, da mentira moderna, eu acho que nós temos um interesse até maior do que os outros em elucidar isso. Oi. É, quando eu penso em esoterismo no século XX, a porta para estudar, geralmente, me vem esses nomes, o Guénon, o Chouan, o Mitch Eliade, o Titus Burckhardt. Mas aí eu sempre fico me perguntando em que medida que eles só fizeram um levantamento de informações, uma espécie de clareamento lúdico das práticas esotéricas, que podem resultar naquela espécie de esfinge que o senhor disse que é a obra do Guénon, em que medida elas podem me levar a uma compreensão da prática mesmo, assim, em que medida as obras desses esotéricos sérios do século XX participam dessa camuflagem da camuflagem. Eu gostaria de saber se já tem autores tentando clarificar as esfinges, que são as obras desses esotéricos do século XX. Tem, existem muitos autores que tentam esclarecer o que aconteceu com toda essa escola tradicionalista sem participar dela, quer dizer, não são adeptos, não são discípulos de René Guénon, nem João, nem nada, mas que estão tentando entender. Mas eu acredito que eles não têm os conceitos necessários para isso. Sobretudo, eu acho que ele não tem muita consciência, Vander, desta coisa da falsidade geral da modernidade. Então eles vão pegar esta escola especificamente e tentar entender aquilo, como se o resto em volta estivesse muito claro. Né? Mas, quando você vê, por exemplo, que o Fritjof Schuon, quando ele volta da Argélia, nos anos 50, e diz, eu vou islamizar a Europa. E o Guénon diz, este é o primeiro resultado objetivo que teve o meu trabalho. Então, qual é o objetivo do trabalho dele? Islamizar a Europa. Só que você falar isso, imagina o Guénon fazendo a conferência sobre a metafísica oriental na Sorbonne em 1930, que acho que tinha 12 pessoas na plateia. Se ele dissesse islamizar a Europa, os caras iam interná-lo imediatamente, porque era uma coisa tão estratosférica, tão extravagante, que parecia impossível. E, no entanto, eles fizeram. E como é que eles fizeram? Pela penetração na intelectualidade e nas altas esferas. Não foi nada de propaganda de massas, não foi nada. As massas vieram depois. Quer dizer, você não vai entender nada desse problema, desse ressurgimento político do Islã, sem você recuar, pelo menos até os anos 20 e 30, quando começa a penetração desse esoterismo islâmico no Ocidente, não só através do Guénon, como também através do Gurdjieff. Né? Parece que o Gurdjieff, a função dele era eminentemente destrutiva, quer dizer, bagunçar tudo. Né? E ele bagunçou. Então, quando você vê, por exemplo, a influência do Gurdjieff nos meios científicos, né? Tem um monte de físicos, biólogos, eminentes, caras do Prêmio Nobel, caras tudo, discípulo do Gurdjieff, obedecia o Gurdjieff como um cachorro, né? E como vamos entender a história intelectual do século XX sem saber isto? Então esse esoterismo todo é uma espécie de hipnose, assim, dessa aristocracia. Mas sem sombra de dúvida. E se eu me ponho a ler essas pessoas, então como é que eu faço isso para tirar algum proveito? Eu posso ler com que intenções, assim? Para conhecer as doutrinas? Olha, eu não sei, eu acho que entrar nesse estudo, você vai queimar os dedos, tá entendendo? Você não vai sair inteiro. Né? Eu sei o que eu paguei para saber essas coisas. Né? Mas é um negócio, a curiosidade matou o gato. Entendeu? Então, quer dizer, eu ia lá, me metia, perguntava, conhecia pessoas, me envolvia e depois saía correndo. Mas sempre alguma pancada levava. Né? Mas eu não conseguia resistir, porque eu queria saber mesmo, entendeu? Então, agora, eu acredito que... Eu acredito que existe um Deus, Deus age, tá certo? Deus está presente, tá certo? E ele é a fonte do poder. Se você está grudado nele, você pode se meter nessas coisas e você vai sair inteiro, mas alguma coisa você vai... Depende da intenção que você tem. Agora, vamos dizer, a limpidez da sua intenção vai ser posta em teste a cada momento. Porque nenhum de nós é uma pessoa confiável, né? Todos nós somos vigaristas até prova em contrário. Então... Quer dizer, o próprio fato de você estar estudando um negócio desse, vamos dizer, abala a sua personalidade, a sua consciência, até os alicerces. Eu não estou recomendando que nenhum dos meus alunos estude isso. Eu preferi o seguinte, olha, você estuda comigo uns 20 anos. Quando você estiver muito afiado, agora, bom, você quer esclarecer um desses problemas, você pega, sei lá, o René Guénon, ou você pega o problema do esoterismo no século XVI, e agora, daí você vai atacar aquilo, tá entendendo? Mas você tem que ir, como é que se diz? Não pode ir à mão livre, tá entendendo? Tem que ir. Mais calejado, né? Hã? Mais calejado. Mais calejado. É. Tibera, eu mesmo, eu não fui me meter nessas coisas com 20 anos de idade, foi com 40. E mesmo assim, eu era um moleque, fui feito de trouxa, levei porrada tudo quanto é lado, sem saber quem estava me batendo, tá entendendo? Custou muito caro isso aí. Isso é assim, anos e anos de problemas. Quer dizer, você vê que o conhecimento até um certo ponto você pode obter pelo estudo, mas tem outras coisas que não está escrito, você vai precisar perguntar. Né? Você vai ter que ir lá e ver como é que é. Então aí arrisquei minha sanidade, minha integridade física, minha liberdade, tudo para saber essas coisas. Se alguém quiser depois entrar nisso, for bom, muito bem, vai me ajudar, mas eu não recomendo que faça isso agora. Por exemplo, o René Guénon, qual é a margem de confiabilidade do Guénon? Por exemplo, você lê aquelas exposições que ele faz, por exemplo, na Crise do Mundo Moderno, no Reino da Quantidade. Você fica impressionado com a profundidade das análises dele. Mas depois ele vem com aquele negócio do Rei do Mundo. Ele diz, opa! O cara parecia tão razoável, de repente vem com essa maluquice. Né? Isso existe, não existe? Né? O negócio das sete torres do diabo, que são certos sete centros de influência demoníaca colocados no mundo, falou, bom, pois pode existir, pode não existir. E além disso, assim, qual é o plano islâmico? Nós sabemos aqui, o Islã é um projeto globalista desde a sua origem. Ele não vai se contentar enquanto não dominar o mundo inteiro. Tá certo? Então, isso aí é uma premissa para estudar. O Islã não aceita fronteiras naturais. Não é como, por exemplo, o hinduísmo, que não. O hinduísmo vigora na Índia. Não pode sair fora. Tá certo? Assim, o judaísmo é só para quem nasceu ali dentro. Se você quiser se converter para o judaísmo, eles ficam te enrolando por 20 anos porque eles não querem você lá dentro. Tá certo? Agora, o Islã não. O Islã é infinitamente expansivo. Tá certo? E não é expansivo através da pregação. Não é como Cristo, ir e fazer prosélito. Chega lá o padre, o pastor, fazendo pregação. Não é assim. Se não for na pregação, é na porrada. Se não for na porrada, é no engodo. Vale tudo. Né? Quer dizer, o muçulmano, entre infiéis, ele tem o direito de mentir o quanto ele quiser. Entre infiéis. Então você não sabe o que ele pode fazer. Pode ter aqui, você pega uma igreja, tem aqui, a igreja batista. Né? Você vai ver no porão, tem um lugar desse, estão fazendo reunião da tarica, dos esotéricos. Eu vi isso com meus próprios olhos. Né? Foi num congresso de religião comparada no Peru, convidado pelo sujeito que depois virou o guru do Príncipe Charles. Né? Então tinha lá um sujeito budista, um religioso ortodoxo, um católico, um não sei o quê, papapá, papapá. Do bonito, né? Daí o sujeito me convidou, falou, nós vamos ter uma reunião da tarika no meu apartamento, no hotel. Você quer ir? Quando chego lá, estão todos eles vestidos de árabe fazendo o rito islâmico. Hã? Então, bom, é tudo mesmo da tarika em segredo. Quer dizer, aquela diversidade das religiões era só para inglês ver. Na verdade, estão sob a orientação do sheik, né? Isso eu vi com esses dois olhos. Quantos anos eu tinha? Eu não era nenhum moleque, eu tinha 40 anos. Mesmo assim, fiquei, né, perplexo. Também, vamos dizer, essas... Veja, para você penetrar num desses meios, eles não vão aceitar conversar com você se você não tiver um conhecimento integral das obras do Guénon, Fouan, etc. Isso aí é para começar. Senão eles nem te recebem. Quer dizer, é um conhecimento que se paga muito caro. E olha, o que eu sei é um nadinho. Eu fui lá, arranhei um pedacinho e vi que tinha alguma coisa dentro. Por isso eu não estou recomendando que... Ah, eu vou ler o René Guénon. Tá? Bom, é bom que você lê. Vai ter que ler mais cedo ou mais tarde. Né? Mas é melhor entrar nisso numa idade adulta, não numa... Porque isso não é um elemento para a sua formação. Esse é um elemento de investigação. Não é isso? Porque se você é formado por isso, eu digo, ih, caramba, você arrumou um abacaxi. Você vê, o primeiro livro, René Guénon, Chouan, que me deu foi uma ex-namoradinha minha. Eu catei os livros, comecei a ler, falei, opa, isso aqui tá... é mais do que eu aguento. Deixei encostado por 10 anos. Daí comecei a ler. Não, não era o rei do mundo. Né? Porque aí você não está lidando num negócio de doutrinas filosóficas, de teorias. Não, você está lidando com poderes efetivos. Né? Você pega uma dessas organizações esotéricas, chega lá, só tem cara, assim, primeiro-ministro, presidente, banqueiro, e você fica desse tamanho assim. E para esse pessoal se livrar de você, com a maior facilidade, né? falou assim que você tinha medo, aí fiquei pensando qual medo que você tinha, né? Aí eu acho que o seu medo era que... Olha, no mínimo, por exemplo, uma dessas organizações inventou um processo contra mim que me deu trabalho durante 6 anos. Então, assim, eu tinha mulher, filhos, um cachorro e um advogado para se tentar. Foram medo, né? Seis anos, come a sua vida, tá entendendo? Praticamente os caras me paralisaram durante 6 anos. No fim, não deu nada, escapei, saiu bonito. Mas também saí bonito em parte porque a organização estava se dissolvendo, ela entrou em crise, perdeu o poder, se ferrou toda, tá entendendo? Se eles tivessem com a corda toda, eu não estava aqui falando com vocês, não. É possível você dominar psicologicamente uma pessoa, para muito além do que a própria pessoa possa perceber. Isso sim. Tá certo? Mas, e é possível também que dentro da comunidade esses poderes vigorem. Mas só para quem está ali submetido, para quem está fora, não. Em geral, essas organizações só maltratam os amigos. Se você é um inimigo mesmo, eles não te pegam. Pode pegar fisicamente, é claro, ou socialmente, te desgraçar socialmente. Como, por exemplo, fazer um assédio judicial, botar 200 processos contra você. Sua vida acabou, né? Para mim, infelizmente, eles tinham um número limitado de testemunhas, só deu para fazer um processo. Mesmo assim, me deu trabalho por 6 anos. Já deu um azar desgraçado, meu primeiro advogado ficou maluco. O segundo advogado teve um infarto e ficou inutilizado. O terceiro teve um infarto e morreu. Foi o quarto advogado que resolveu o negócio. Não é poder, é um medo. O medo mata. Você leu o estudo do W.B. Cannon, ganhou o prêmio Nobel com isso? Quer dizer que é os efeitos fisiológicos do medo e da raiva. Você pode matar uma pessoa por esse... Tem o famoso estudo Levi-Strauss, o feiticeiro e sua magia, que é baseado no canon, né? E aquilo ali funciona. Quer dizer, dentro de uma comunidade relativamente fechada, né? Onde as crenças oficiais, elas estão presentes como se fossem a realidade do mundo exterior, tá certo? Então... Se o senhor lá dentro resolve fazer com você, por exemplo, uma operação salame, sabe o que é operação salame? É? Então, eu sou... É assim, eu sou o presidente da empresa e você é o diretor de produção. Então, um dia, como quem não quer nada, eu passo lá no seu escritório e falo para a sua secretária. Esse seu chefe é uma besta quadrada, vou acabar com a carreira dele e tal. A partir daí, ela não te obedece mais. É? Ela fica com medo de te obedecer. Você passa isso com um, com outro, com outro, com outro, com outro, e de repente você sente que as suas ordens não são cumpridas. Que você não tem mais poder lá dentro. Algo está acontecendo e você não sabe o quê. É? Depois de 3 meses você tem um infarto. Sim. Então, vamos dizer, uma operação salame, você só se livra dela de uma maneira. Dizer, tchau. Não quero mais essa porcaria desse emprego. Daí eles não podem mais nada com você. Mas se você quer ficar lá dentro, você está lascado. Isso dentro de uma tribo de índio funciona, que é uma coisa maravilhosa, porque o índio não tem para onde correr. E dentro de uma organização esotérica dessa, em geral, as pessoas não querem sair, porque toda a vida dela está vinculada àquilo. Né? E, ademais, ela tem respeito, tem amor, tem devoção por aquilo, não quer largar. Então, dessas coisas você só escapa se você entregar tudo. Fala, eu não quero nada, eu só quero me livrar de vocês. Eu saio daqui sem a roupa do corpo, saio pelado, mas com você eu não ando. Daí você sai inteiro. Professor, depois de certas organizações, como a Golden Dawn na Inglaterra, Sim. Sim. Um estudo interessantíssimo da penetração disso nos meios científicos. Quer dizer, os caras que publicamente posam como representantes da racionalidade, o método experimental, etc, etc. Então, tudo em escola esotérica, meu Deus do céu. Como é que você vai entender o que eles estão fazendo se você não sabe metade da história? Então, a história da modernidade é a história das sombras. Tudo é um jogo de sombras. Agora, nesse momento. Como é que é possível, por exemplo, um cara que você não sabe quem é, um cara que não tem documento, os documentos dele são falsos, né? Com a biografia totalmente falsa, chega presidente dos Estados Unidos e ninguém consegue tirar ele de lá? Como é que chegou a acontecer isto? Você acha que isso acontece do dia para a noite? Não, teve que ter uma longa sucessão, quer dizer, de obscurecimentos. Agora, é curioso, porque quando você pega o René Guénon, ele faz uma crítica devastadora da modernidade. Mas, e este aspecto? Do qual ele próprio é um dos agentes. É? Então, critica a modernidade na sua superfície. No seu cientificismo, materialismo, etc. Mas tem coisa muito pior do que cientificismo e materialismo. É? Então, aqui tem uma lista, um temário de estudos pelo resto da sua vida. Né? Esse é muito interessante que, quer dizer, logo o Brasil, que é a vítima inerme por definição, que alguma compreensão disso começasse a surgir exatamente de dentro do Brasil. Quer dizer, em parte está acontecendo, quer dizer, eu personifico isso. Quer dizer, eu, como pobre, como é, apenas um rapaz latino-americano, levando porrada tudo quanto é lado, de repente eu começo a enxergar alguma coisa. Tá certo? Mas e se forem outras pessoas, mais gente entendendo, investigando, esclarecendo? Como é? É. Eu não sabia, né? Voltando ao Descartes. Você não quer fazer pergunta aqui? O autor chama-se W.B. Cannon. Cannon. C-A-N-N-O-N. O prêmio Nobel de Fisiologia. Voltando ao Descartes, parece que ele, pelo que eu entendi, é um elemento forte de auto-engano, né? E eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o fato de, por exemplo, em Platão, a forma do escrito filosófico, assim, ele faz uma transição ali constante entre a modalidade retórica e dialética, mas dentro de um formato literário, né? Depois, lá na Escolástica, há uma ênfase no discurso dialético, e parece que pode ter havido talvez uma atrofia dessa capacidade de expressão literária e, portanto, de elaboração poética. Isso pode ter levado, talvez, a essa inabilidade de pensar desde a situação concreta, existencial? Não, eu acho que foi até o contrário, porque, vamos dizer, a criatividade literária ela aumenta muito nesta época. E, sobretudo, acontece uma coisa muito peculiar. Às vezes, a compreensão desse processo aparece mais claramente em escritores, romancistas, poetas, dramaturgos, do que entre historiadores e filósofos. O fato de ser as mesmas pessoas, o romancista e o filósofo. O filósofo em si, enquanto pessoa concreta, não tem essa capacidade de elaboração poética, de pensar desde a realidade. Você acha que pode ter algum papel nisso ou não? Nesse auto-engano, contribui para esse auto-engano? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu vejo que alguns filósofos são realmente vítimas do auto-engano. Eu acho que Kant é uma vítima do auto-engano. O Descartes eu não sei. Eu não sei onde termina o fingimento e onde começa o auto-engano. Eu realmente não sei, já pensei muito nisso. Mas precisaria dedicar alguns anos ao estudo específico do caso Descartes para poder elucidar isso aí. Por quanto eu estou falando, são impressões que eu tive. Eu não E eu estou apenas levantando os problemas que a Roma não tem capacidade para resolver, não dá tempo para resolver. Não é isso? No caso, por exemplo, do Maquiavel, eu acho que houve muito auto-engano. Quer dizer, ele era mais inocente do que parecia. Entendeu? Porque, às vezes chega a um nível de ingenuidade assim, assustador. O cara que está pretendendo ensinar todos os truques da conquista do poder, às vezes ele se mostra um verdadeiro trouxa, tá certo? Mas no caso do Descartes, eu não vi, não sei onde começa uma coisa e termina outra. O engano e a ocultação existem sem sombra de dúvida, mas até que ponto ele controlava a situação inteira e a partir de onde ele começa a ser vítima de si mesmo, não tenho a menor ideia. Porém, você vê que existe mais consciência dessas coisas no mundo literário do que no mundo filosófico. Então, toda essa fenomenologia da falsa consciência, a literatura explorou isso até o fim. Quando você vê Dostoiévski, Balzac, o próprio Kafka, eles percebem a coisa, mas eles não têm uma explicação conceptual. Então o que eles fazem? Eles contam, eles narram o que estão vendo. Quer dizer, é um primeiro nível de compreensão, já é alguma coisa. Então nós não podemos dizer que os escritores de ficção se deixaram enganar completamente. Não, eles perceberam. Você leu Jacob Wasserman, Jacob Wasserman tem uma história muito interessante, chama-se Ulrike, é o nome da mulher, Ulrike, né? Que é uma mulher maligna, que ela penetra dentro de uma família de classe média alta com o propósito de destruir a família. Por nada. É uma psicopata. Né? E você vê que ele entende muito profundamente o que tá acontecendo, mas não é uma explicação científica. Para encontrar algo, uma elaboração conceptual disso, esse livro sai dos anos 30, você só vai encontrar no livro do Lobachevsky, Andrei Lobachevsky, Political Poneurology. Então, ali você tem uma fenomenologia do psicopata capaz de explicar fenômenos como o dessa moça. Né? Mesmo assim, vamos dizer, não é um livro de difusão tão grande. Quer dizer, a tecnologia de como lidar com o psicopata ainda está engatinhando, né? Vai sair. Vai? Que bom, hein? Esse livro é indispensável. Esse é um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Andrew Lobachevsky. É um cara, um psiquiatra polonês. Political Poneurology. Poneros, em grego, quer dizer o mal. Então, eu estudo a psicologia do mal na política. Fragmento. Quer dizer, não foi ele que escreveu, foram vários médicos, né? No tempo que eles começaram a estudar, então a elite governando a Polônia, para ver se explicava aquilo que estava acontecendo, que eram súbitas mudanças de personalidade. Né? É. Quem é? Todos são vítimas? Não, porque eles achavam que tinham feito um grande trabalho. Não sei como é que eles estavam abandonando. A coisa mais terrível é o revolucionário que se acha traído. Em princípio, se você faz uma revolução socialista, você vai trocar uma classe dominante por outra classe dominante menor, mais unificada, e com meios de poder extraordinariamente maiores do que a classe dominante anterior. Isso é inevitável, não tem. Então, dizer, nossos ideais foram traídos. Falo, não, você que não entendeu os seus ideais. O ideal era exatamente isso. Quando você vê o sistema de Cuba, que é um sistema mafioso, que são ali 200 famílias, né, que mandam, esfolam a população, controla o narcotráfico, faz as maiores negociatas no mundo, então são extraordinariamente ricas. Né? Então, antes você tinha uma classe dominante maior, né? Menos unificada, menos organizada, né? Que já te esfolava, mas esses caras fizeram isso aí para te esfolar um pouco mais, é claro que é assim. Não pode não ser assim, você está entendendo? E qualquer sujeito que acredita que por uma revolução socialista ele vai conseguir uma coisa melhor, ele já é um idiota. Ou é um psicopata ou é um idiota mesmo. Não tem perdão isso aí. E esses caras que dizem nossos ideais foram traídos, bom, esses são idiotas mesmo. Entendeu? Se você diz, olha, nós vamos fazer uma revolução socialista, o que quer dizer? Você vai unificar o poder político e o poder econômico, que numa democracia capitalista está mais ou menos separado. Não é isso? Quer dizer, pessoas que não têm dinheiro podem ter um poder político. Você vira o líder de uma facção, você consegue seguidores, etc. Ou simplesmente a sua voz pessoal tem influência. Né? Mas se você unifica o poder político e o poder econômico, acabou. Fica um negócio indestrutível. Né? Só cai por suicídio. Né? Um regime socialista só cai quando ele se liquida a si mesmo. Os caras dizem, nós não aguentamos mais, nós mesmo vamos fazer isso aqui. Que foi o que aconteceu, de fato. Eu queria saber assim, qual a diferença do ponto de vista estratégico, né, entre o islamismo e o cristianismo no sentido de ser ou não um projeto globalista. Né? O senhor disse que o islamismo, eles usam primeiro da persuasão, depois da força ou até do engodo. E o cristianismo usa apenas da persuasão, né? Se bem que em alguns outros momentos históricos houve as cruzadas, houve algumas coisas assim que você pode até tentar interpretar como uso de força, mas... Mesmo não usando todos os métodos, ele também é proselitista, no sentido de querer atrair outras pessoas para a fé, coisa que o judaísmo não faz, o hinduísmo não faz. Então, eu queria saber se pode o cristianismo também ser chamado de um projeto globalista? Até certo ponto, sim, mas você vê, o cristianismo não tem um projeto político para a humanidade. O cristianismo é adaptável a qualquer formação política ou lei civil que você possa imaginar. Mas, quer dizer, a mensagem cristã não se dirige à sociedade, mas aos indivíduos em particular. Tanto que você fala o conceito de uma sociedade cristã, digo, bom, isso surgiu tardiamente, tá certo? E só deu rolo. Né? Quando Cristo diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele já diz, bom, aqui nós temos o nosso domínio, daqui para lá eles mandam, eles fazem o que eles quiserem. Mas no caso islâmico, não. O Islã é a fórmula de uma sociedade. É eminentemente uma sociedade. Se você pegar o Corão é um código civil, é a organização da sociedade humana. E onde, vamos dizer, a atitude individual pouco interessa. Por exemplo, no Islã não existe esse elemento que aqui no cristianismo chama a fé. Quer dizer, a adesão sincera, não existe isso. Você pode aderir da boca para fora, também funciona, desde que você obedeça o regulamento, está tudo bem. Quer dizer, a intimidade do indivíduo é indiferente. Interessa, o muçulmano interessa como cidadão, não como alma individual. Também predomina, vamos dizer, tudo o que é público, prevalece sobre o que é privado. Quer dizer, no cristianismo, se você tem uma atitude pública decente, mas você peca em privado, você está condenado. No Islã não é bem assim. Se você preserva, vamos dizer, a imagem islâmica, embora você pecando em privado, está tudo bem. Você pode ser perdoado por conta do serviço prestado à comunidade islâmica. Né? Também, se você pega no direito ocidental, no direito islâmico, no direito islâmico, o réu é convidado a mentir em defesa própria. Porque o que ele fez realmente não interessa. Interessa só o que nós estamos sabendo que você fez. Então, se você conseguir nos enrolar, sorte sua. Está entendendo? Se você ler o Corão, você vai ver que todos os aspectos da vida social, o casamento, o comércio, a propriedade, o ensino, já está tudo regulamentado ali. Você não encontra nenhuma palavra sobre isso no Evangelho. Quer dizer, o Evangelho é para a salvação das almas individuais. Então, é evidente que isso é adaptável aos mais diferentes tipos de sociedades, sem alterar fundamentalmente a estrutura social. Claro que existem pessoas, eu acho todos malucos, que inventaram, sobretudo no começo do século XX, tinha muitos teóricos da sociedade cristã. Né? Eu acho essa ideia mais idiota que alguém já pensou, porque se você dizer, bom, aqui nós temos a igreja vai pressionar o Estado para que ele baixe leis inspiradas no cristianismo. Né? Então, bom, acontece que essas leis, então, elas começam a adquirir uma autoridade por si próprias, independente do cristianismo, que agora quem as garante não é a igreja, é o Estado. Então é aquele negócio do Chesterton, fala as ideias cristãs que ficaram loucas, elas só começam a ser aplicadas fora do contexto. Está entendendo? Então, vai dar um Estado, meios de ação cada vez mais profundos sobre a vida dos cidadãos. Você imagina a situação, por exemplo, da confissão, né? No confessionário. Você vai ali dizer coisas que você não diria para mais ninguém, né? Mas de repente o Estado pode te espionar, descobrir toda a sua vida particular, saber mais do que o seu confessor a seu respeito, né? E também você vai dar ao Estado meios de fazer as pessoas se sentirem culpadas. Olha, eu não conheço ninguém que não se sinta culpado de coisa que ele nem sabe o que é. E quando ele se sente culpado, ele está intimidado, ele já não tem mais aquela altivez normal do ser humano. Não é isso? Para você manter a altivez, só tem um jeito. Você tem que saber o que você fez de errado e você tem que se limpar com Deus. De modo que se te acusarem de uma coisa que você não fez, você não está nem aí. Mas quantas pessoas têm isso hoje? Em geral, a consciência dos indivíduos numa sociedade, sei lá, como São Paulo, Rio de Janeiro, é uma confusão miserável. Né? E as pessoas então não aguentam aquelas culpas, então elas querem, como diz a Mariana Shaw, viver sem culpa, se livrar das culpas, jogar toda a culpa fora. Isso é impossível. É? O único jeito de você se livrar das culpas é você separar as culpas verdadeiras das falsas. Né? Não é assim? Então, o que o senhor disse, então, o sentimento de culpa teria uma coisa menor na psicologia do muçulmano? Não é a culpa, é a vergonha. É? A culpa é um elemento cristão, que é uma coisa íntima. No muçulmano existe a vergonha, quer dizer, a cara com que você vai mostrar perante a sociedade. Só que lá é uma coisa assumida. É? E vamos dizer, e a preservação da intimidade no mundo islâmico é uma coisa quase obsessiva. De aquilo que você fez em privado, ninguém pode saber. Se alguém olhar, for espionar, é pior do que o sujeito está lá comendo a mulher do vizinho. E você foi lá, espionou e saiu falando, o sujeito comeu a mulher do vizinho. Quem vai para a cana? Você. Quer dizer, não interessa o que ele fez, interessa o que nós estamos sabendo que ele fez. Por exemplo, se adultério é punido com a morte, mas para provar o adultério, precisa quatro pessoas que tenham visto a imício pênis. Quer dizer, você viu o pênis dentro da vagina? Não, então não teve adultério. Eles estavam pelados, mas teve a imício pênis? Não sei. Então, tanto que você vê, em 14 séculos na Arábia Saudita, o número de pessoas que foram executadas por adultério é exatamente 14, um por século. Tão difícil que é. Esse é também outro princípio, islâmico. A lei tem que ser dura e a sua aplicação tem que ser difícil. Ou seja, eles não fazem questão de cumprir a lei. É? A lei não é para ser cumprida, a lei é para intimidar. Isso é um conceito completamente diferente do Ocidente. Então, toda a, vamos dizer, a hipocrisia é aceita como um dos pilares da sociedade. Hipocrisia, mentira, eles têm toda uma tecnologia para lidar com isso. É? Por exemplo, o conceito do que é um governo legítimo. Aqui nós somos que governo legítimo, um governo que é aprovado pelo povo. Não, no conceito islâmico, governo legítimo é o governo que existe. Se ele continua existindo, é porque ele é legítimo. Se Deus quisesse tirar ele de lá, já teria tirado. Agora, você imagina a diferença que isso faz, vamos dizer, na estrutura de personalidade? Né? Agora, quantos dos nossos analistas políticos sabem essas coisas e levam em conta na hora de analisar o comportamento de terroristas e outros? Ninguém sabe nada. Então, o direito islâmico é um negócio assim, tão enormemente complexo. E é claro que é uma obra de gênio. Né? Porque ele não foi feito para implantar a justiça, ele foi feito para quebrar o galho da sociedade. Né? Hã? Controle de danos, exatamente. Não tem essa noção perfeccionista que a gente tem no Ocidente, e que é uma mistura, vamos dizer, do cristianismo com o espírito de César. Não é isso? Quer dizer, você quer que haja um Estado, né? Mas que o Estado vai se inspirar na moral cristã. Isso é uma estupidez. Isso não é possível. E o Cristo não falou que é para fazer isso. Ele não disse que é para converter César, né? Ele sabia que isso não dá para fazer. Portanto, o natural do cristianismo é ele sobreviver dentro de uma sociedade, de um Estado que não é cristão. Se a sociedade pode ser cristã, mas o Estado não. Bom, acho que por hoje acabou, né? Então voltamos amanhã. Estão reclamando da transmissão aqui, hein?